E agora começa agora mais uma edição do Que Eu Dei Podcast, edição número 218. Eu sou o Alvaro Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações a todos. Estou aqui mais uma vez com a Rafaela. Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez com Wesley. Boa noite, pessoal. Eventualmente a Jojo deve aparecer. E estou aqui com os convidados. Luke Lucas. Sou eu. E Ian. Oi, gente, tô comendo miojo. E hoje a gente vai falar de um tema que não tem a ver com o título, porque eu não entendi essa proposta aqui. A Focari colocou, então tá de boa. Supostamente a gente vai falar hoje de entendendo o universo por trás das meninas Carlírio. Não era o que eu esperava, mas. É isso aí. A gente. É o teu irmão que tá esse som absurdo aí de fundo? Não sei. Sim, é ele. Ai, ai. Tá. Talvez seja bom botar push to talk, Carlírio. Vou falar no momento propício. Por enquanto só vou mutar aqui, mas já eu coloco de volta. Ok. Então a gente vai falar sobre meninas Carlírio. Esse é o tema, apesar do título aí, tá? Então, daqui a pouco a Rafa vai explicar o porquê desse tema, né? Então, antes da gente ir para o tema propriamente dito, a gente vai fazer aquela questão de ler comentários da edição anterior. Então, para quem ouviu a edição anterior, né, a gente vai ler agora a parte de comentários. Se você quiser pular, provavelmente se você não está ouvindo ao vivo, então vai ter a minutagem aí para você pular. Mas sempre recomendamos ver, porque é uma complementação do cast anterior. E se você não ouviu o cast anterior, você vai saber qual é o tema do cast anterior agora com mais calma. Então, vamos lá. Vamos falar aqui de comentários. Temos comentários no YouTube, dessa vez, e no Anime Coach, tá? Então, vou começar aqui pelo YouTube, depois a Rafa lê lá no Anime Coach. Oi. Então, vamos começar aqui, comentário da Angel-chan. Olá pessoal, consegui um tempinho para ouvir um podcast e comentar. Que saudades. Espero que estejam bem. Obrigado, Angel-chan. Estamos bem, eu acho. Com relação à temporada, assim como o Carlírio, estou vendo poucas coisas, mas gostando bastante da maioria. Dos animes comentados, vi Jakushara segunda temporada, um dos meus favoritos da season. Adoro esse anime, pois eu mesma era como protagonista no ensino médio, e o anime acabou me fazendo entender bastante sobre a dinâmica social e ver a evolução do protagonista e como ver a minha própria. Acho um anime com uma mensagem ótima para otakus, melhor que 90% dos isekais que são puro escapismo. Fluff Paradise é meu queridinho da temporada. Eu sou simplesmente apaixonado por duas coisas, animais e fofura. E esse anime é como ver meus sonhos se tornando realidade. Ser rica, fofa, protegida por uma família maravilhosa e funcional e ter um poder que te permite estar cercada de criaturas fofas. Uma verdadeira visão do paraíso. Estou vendo também Solo Leveling com meu namorado e estou gostando, apesar de ser mais do mesmo como vocês mencionaram. Mas pelo menos a produção é excelente, o protagonista não parece ser um Kirito 2.0. Pra mim é exatamente o Kirito 2.0, mas tudo bem. Pra mim é exatamente isso, muito bem. Nozomano é outro que estou vendo com meu namorado e estou gostando mais por jogar RPG do que pelo anime em si. É um bom anime, mas não me conquistou tanto. Sobre outros da temporada, destaco os seguintes animes. Seven Loop. Não vou escrever o nome todo por preguiça, né? É simplesmente um deleite, é meu favorito da lista. Eu, honestamente, não tenho do que falar mal como fã de shoujo. Temos uma protagonista incrível, que é forte, inteligente e gentil. Um male lead bonito, charmoso, misterioso, que respeita e protege nossa mocinha. Uma trama interessante e bem construída, casal extremamente shippável. Infelizmente a produção é bem limitada, mas estou achando a animação ok. Ah, e lembrei de algo ruim, as roupas dos personagens são tenebrosas, de feias e bregas. Eu acho o cabelo também, tá? A gente também tá vendo. Cabelo também. Eu acho o cabelo também é difícil, a galera não tá sabendo desenhar cabelo naquele anime não. Em segundo lugar, deixo uma grata surpresa, o anime The Weakest Tamer Begin, A Journey to Pick Up Trash. Sim! Eu nem ia ver esse anime, mas acabei me interessando após ver a abertura e vale muito a pena. A história é boa e envolvente, o protagonista é fofa e apesar de meio desolado devido ao acontecimento da história, nunca desiste de lutar pela vida. Tem slime fofo e a animação é ótima. Pra quem quer um anime bonito, com drama na medida certa e fofura, pode ver sem medo. Yubisaki Toriumi é muito fofo e adoro um bom romance lento, mas confesso que os protagonistas não são tão carismáticos, mas vale a pena, mas vale pela produção e fofura. Pra mim acabou o anime porque já formaram o casal, né? Mas... Biquinho! Eles têm biquinho! Tem biquinho, né? O cara tem biquinho, né? É verdade. Gekai Elise, outro shoujo isekai que estou gostando. Protagonista forte, trama interessante e a temática médica é algo que adoro. Não trabalho na área, mas acho legal. O maior problema é o mocinho, que não é lá muito carismático, mas o resto do anime é bom o suficiente para eu esquecer disso. Wonderful Precure é mais uma temporada que estou adorando, principalmente pelo tema de mundo animal. Animação ótima que provavelmente Dona Toei não irá manter, mas que até o momento é lindo de ver. Essa temporada está gerando discussões entre fãs por aparentemente não ter lutas, mas eu estou gostando bastante e acho que o tema está bem trabalhado. É, no episódio 3 já tá feio pra caramba, mas já feio. Boku no Kokoro S2 é um dos melhores romances colegiais dos últimos tempos e eu adoro. O casal principal é incrível e os secundários também são muito bons. A abertura é maravilhosa também. Mas é isso, temporada meio fraquinha, mas gostei, pois tem bastante romance. Até mais. Não é justo. É, saudades de ouvir os comentários da Angel Chan. Saudades mesmo. Sim. Faz muito tempo que eu não comento. É, comentário aqui do Tabuágua 2414. Podcast mais 18? Escute por sua conta e risco. Aí tem uns emojis de risinho aqui, né? É, Solo Leveling e a Ono Exorcist são os animes que estou acompanhando nessa temporada. Não veio a ideia das medições do Evilaz, gostaria de mais detalhes. Ah, é só porque eu, especificamente naquela quarta-feira, eu tava fazendo um teste de mapa cardíaco eu tô fazendo o exame pra entrar. Na verdade, eu não tô fazendo exame, né? Eu fui convocado pra entrar numa vaga específica, e aí eu precisava fazer alguns exames pra perícia médica, mas já foi, já deu tudo certo. Tô esperando só um outro documento, que aí não depende de mim, né? Já que estou falando de análise de saúde, sem maldade na pergunta, gostaria de saber se o Carlírio já fez as análises de próstata, né? Já que ele anda na casa dos 40, espero não levar um foda-se do mesmo. Foi muito gratuito, foda-se. Então, prova que estamos no fim dos tempos. Calma, peraí. Eu não sou anjo do apocalipse, não, por favor. Achei bem pessoal. Demais. É, se você não quiser responder, não tem problema, cara. Não. É o famoso too much information, né? Porque too much information, mas assim, o que eu vou me limitar a responder é: não me sinto ainda propício pra fazer esse exame. Obrigado. Ok, é justo. Então é isso. Obrigado pelos comentários do YouTube. Vamos agora para o comentário lá no Anime Coach que a Rafa vai ler. Yay, vamos lá. O primeiro parágrafo é literalmente surpresa de ter sido a Rafa responsável pelo cast. Eu só queria dizer pra escritora que eu já fui host em outros casts, só que acho que ela não lembra. Esse deve ser o quê? Ela não lembra. Esse deve ser o quê? O terceiro? O quarto? Terceiro, não sei. Terceiro cast que você comanda. Eu sou a host, né? Então. É, talvez seja porque eu fui um pouquinho melhor e aí agora ela lembrou. Tudo bem. Espero que tenha sido uma boa experiência para ela. Eu fiquei surpresa com isso, é claro. Agora sim, saudações para o novo... Ah, eu gosto de ser host, eu acho legal. Mas eu fico meio nervosa. Dá pra perceber. É uma questão de costume, né? Ai, ai. Agora sim, saudações para um novo ano de animes com a temporada de inverno ao Kyodai Podcast. Infelizmente, vou ter que resumir esta. Dos animes citados por cada um de vocês, não estou vendo nenhum deles. Possível de acontecer? Sim, pode acontecer, o inevitável. Nem tudo está perdido. tem dois que irei ver, talvez agora, talvez mais adiante, que foram citados pelo caro padrinho e pelo nosso Pikachu britânico ali triste. Quem é o Pikachu britânico ali triste? Você lembra do avatar antigo dele, que era o Pikachu elitista? Ah, eu acho que verdade. Com monóculo, né? Então, ah, sim. Isso. Só não cria esperanças, porque pode ser que não os veja. Já nas demais citações, apenas o Wanda Fupercook está sendo bem direto ao ponto e com direito do personagem masculino ter a mesma peculiaridade do seu seio. Afinal, qual a chance do seu personagem também usar óculos, hein? Agora, quero saber se a Toei Anime estava de olho em Ultraman e Taiga. Não é possível que em dois percursos Delicious e esse outro me metem os seios do vilão e do protagonista assim. De mão beijada. Sério isso. Aí vocês me quebram. Só tá... Particularmente não vejo nada demais na Toei fazer isso, mas... Meu sais, tenho de parar com esse surto de seio de Ultra em animes, porque não dá, né? E justo na série da franquia Ultra, que comecei a acompanhar anualmente, é uma das minhas favoritas, vai catar coquinho, Dona Toei. Indo para os animes que tô vendo mesmo, os que mais curti são Dia de Folga do Vilão, sim, vou usar o nome português desse, que acompanhamos um importante vilão em suas folgas, o cara do panda, né? E que é a mãe de pandas, exatamente. Tem Cílio Divertidinho e Relaxante de ser. O outro é Saikujo Temon Agomi Hiroino Tabi Hajime Mashita, o da garotinha do Slime Fofo, também comentado com a vilã de Ochan. Muito simpático de assistir. Já os demais, temos a segunda temporada de Yurusei Atsura 2023, que sim, como consegue assistir? Simples. Tem um fansub bem desconhecido que tem feito a legenda desse. Fechando com Matou Seihei no Slave, porque de vez em quando um eti de harem tem espaço. Desde que curta e bem. Estou curtindo. Isso aí... Eu não acho ele só eti, não. Acho que ele é só um hentai que não esqueceu de botar o nome de hentai, né? É, inclusive o Slave no nome já é estranho, mas eu vi imagens, né? Eu não vi o negócio e é difícil pra mim. Mas é bem, eu não julgo a opinião de as pessoas, podem escolher o que quiserem. Uhum. Não, só as pessoas que é realmente só um hentai mesmo. Botaram. É ele e aquele Mahou Shoujo Otogare também, basicamente isso. Turu. Pode falar. Não? Pode terminar. Ah! Não, mas eu já terminei o comentário. Tá. Terminou? Então, obrigado, escritora. Vou complementar o que a escritora falou aqui rapidinho de Wonderful Precure. Foram 3 episódios até agora, e resumidamente, nos 3 episódios, as lutas não se encerraram com nenhum golpe especial, nada disso, foram com abraços. Não é nem? Abraços. Tipo, porque a temática são animais fofos, né? A temática por detrás, animais, a fauna, por assim dizer. E uma maneira que as guerreiras Precure, que são, na verdade, animais fofos, transformados em humanos, pode deixar claro, a forma que as Precures da atual temporada em exibição encontram para, entre aspas, derrotar seus oponentes é abraçá-los e assim tirar a maldade que se apossou deles e eles voltarem a ser animais comuns, belos e felizes. É mais ou menos isso que está ocorrendo no início. Aí tem um pessoal chiando que está dizendo que não tem luta, como assim? Eu quero ver luta, tal, não sei o quê. Precures fosse vai ser chato, não, babá, já, né? E por aí vai. Sempre vai ter, sinceramente, não ligo. Sempre vai ter. Então. Ninguém tá tão chato. Me parece bem Precure, pelo que vocês estão falando. Enfim. É uma série voltada pra um público bem específico, infantil. A temporada desse ano é bem infantil mesmo. Uhum. Enfim. É isso, né? Um abraço aí pra todo mundo que comentou. Comentem na próxima edição. Façam como os nossos amigos aqui. E deixa eu baixar um pouquinho a música, vai estar alta. Pronto, baixei um pouquinho. Beleza. E vamos então para o nosso tema. Enfim. Nosso tema hoje é Meninos Carlinhos. Basicamente isso. Então, Rafael, você que sugeriu o tema, por favor, explique do que se trata. Devo admitir que eu só descobri sábado que fui eu que sugeri esse tema. Descobriu não, lembrou? Né? Não, é bem foi isso. Lembrada. Eu fui lembrada. Exato. de que esse tema era meu, porque, bom, acho que vocês já sabem de toda a minha história de memória ruim, desgraçada, né? É, esse tema ele foi escolhido, de acordo com o Carleiro, em novembro do ano passado, uma coincidência total, onde a gente estava conversando e falar sobre meninas Carleiro do nada virou supostamente um tema legal que a gente poderia pensar sobre. É, esse tema, ele basicamente é para a gente escolher meninas, que a gente, personagens femininas, que a gente acha que estão dentro do conjunto de características meninas Carleiro. Porque o Carleiro, ele pode gostar de vários tipos de personagem, mas tem um tipo de personagem muito específico que ele com certeza ele... vai gostar. Um tipo exatamente. De mulher personagem muito específico. Exatamente, que ele obrigado com certeza vai gostar em todo tipo de obra, né? Então, porque essa menina Carleiro é um padrão muito comum dentro de animes, então quase todo anime tem. É muita certeza. E a gente sempre fez essa piada interna assistindo animes em call, e a gente sempre sabia qual era a menina que o Carleiro ia gostar. A amizade é uma coisa linda. A gente acerta. Toda vez a gente acerta. Muitas vezes vocês me vendendo animes por meio das personagens. Eu ia lá ver o anime. Gostei! É, maravilhoso. Era bem isso. Não dá. É porque o Carleiro, o gosto dele é muito específico. A gente sabe de longe, sabe? Então, não tinha muito pra onde. Então, a gente tá aqui para esse cast, novamente aqui, para falar sobre possíveis meninas Carleiro. Para o Carleiro aí se... Se ele quiser assistir o anime e tal, e em frente. Bom, é basicamente isso. Eu vou estar aqui só como avaliador do meu próprio gosto. Olha que destino. É isso aí. É justo. Justíssimo. Então, eu vou começar? Eu tinha poucas... Sim. Você tinha pedido. Eu não tinha muito bem o que eu ia dizer, né? Então eu escolhi baseado pura e simplesmente no anime que eu gosto. Que eu gostaria que o Carleiro assistisse. E que tem uma personagem que, tal, que acredito ser uma menina Carleiro, né? Então, dentro do... Então, eu vou colocar logo aqui, ó. A personagem que eu escolhi foi a Marumori de Blue Period. É um anime que eu acho muito incrível, assim. Eu tenho certeza que o cara vai gostar do anime. Oh, o problema é tem que ver, né? O problema é de alguns animes, o cara tem que assistir. Mas, enfim. A minha opinião é porque às vezes eu acho que é uma confusão grande. Tipo, eu não acho que o gosto do Carleiro, embora a gente seja bem comum, seja especificamente por lolis, tá? Porque muitas vezes a gente confunde. Ah, rapaz, não, o Carleiro gosta. Eu acho que não, tem muita loli que eu não gosto. Tem muita loli que o Carleiro não gosta, mas é porque de fato há uma tendência grande a meninas Carleiro também serem lolis. O que não é, não acontece sempre. Aqui mesmo a gente vai citar algumas que não são. E esse é um caso. A Maru não é uma loli. Pra mim, eu acho que a menina Carleiro, ela tem dois tipos principais. Aí vocês podem concordar ou discordar de mim. Primeiro, tem que ser aquela menina quieta. Mas um pouquinho mais quieta e tal. Mas tinha. Ou ela tem que cair na categoria que eu chamo de kawaii, né? Que existe uma distinção um pouco quando você usa o termo na língua japonesa do kawaii pro bidin, né? Geralmente, quando você tá falando da garota bonitinha, fofa e tal, até com um aspecto meio infantil, você usa o termo kawaii. E quando você tá falando só por causa da beleza, do charme, geralmente você usa bidin, né? Você diz que bidin é pra quando você quer falar que a mulher é muito bonita, muito charmosa e tal. E kawaii é quando a garota é bonita, mas bonitinha, né? No estilo de mais infantil, um aspecto meio infantil também, de certa forma, né? Não quer dizer que toda menina kawaii é infantil, super infantil, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E aí eu acho que o gosto do Carleiro, ele tende muito pra essas meninas mais quietas e que são kawaii. Então, é isso. Então, que não necessariamente vai ser loli. É muito uma tendência grande de ser loli, mas não necessariamente vai ser. E eu acho, por exemplo, a Maru, ela é a senpai do protagonista e é meio que a personagem que dá o pontapé para o protagonista se interessar por arte. Pra quem não sabe, Blue Period é um anime que vai falar sobre arte, principalmente pintura, né? em que o protagonista, ele é um adolescente que meio que no último ano da escola ele não sabe o que fazer, e devido a conhecer essas pessoas, principalmente ele conhecer a Maru Mori, não necessariamente por um interesse romântico, né, mas por conhecer ela e ver o trabalho dela, né, artístico, ele vai ficar muito empolgado com pintura. E aí a história vai acompanhar ele nessa saga da vida, né, de tentar viver de pintura, né? Então ele vai tentar entrar numa faculdade de pintura, vai fazer cursinho para tentar entrar nessa faculdade de pintura. E aí a gente vai acompanhar toda essa saga de como ele vai seguir nessa carreira. E é um anime belíssimo, assim, exatamente por esse aspecto também, né? Ele acaba tendo visualmente é um dos maiores impactos do anime, eu acho que é isso. Mas eu acho que tem várias coisas ali no anime que são interessantíssimas, né? Tem tramas interessantíssimas, tem personagens com tramas interessantíssimas. A própria personagem da Maru, ela não é uma personagem super presente, mas a trama dela é muito interessante também, né? De como ela... E como o protagonista acaba se inspirando nela. E eu acho que ela entra nesse conceito de, tipo, ela não é uma loli, nem de perto. Mas ela entra nesse conceito da menina Carlira. Ela não é... Não vou dizer que ela é super quietinha, mas ela tá dentro desse aspecto de quietinha que a gente fala, né? Ela não é aquela... Que eu esqueci agora o termo, né? Que... Da personagem calada. Ela não é isso. Mas... Dere? Jojo, tá saindo muito barulho do microfone. Ah, ok. Eu não sei se ela não é isso, né? Mas ela ainda entra nesse aspecto mais kawaii, na minha opinião, assim. Dentre os personagens desse anime. E eu acho ela que disso ela faz... Ela tem um rosto de menina Carlira. A menina Carlira, às vezes, a gente olha pro rosto do personagem, tipo, essa menina Carlira, hein? Poxa... E a gente realmente acerta. Porque ela tem muito cara de menina Carlira, pelo amor de Deus. Tem uma tendência a criar características e arquétipos e design de personagens que já são próprios para um tipo específico de personagem, né? Então, acaba que muitas meninas Carlira têm isso. Às vezes acontece de uma menina ter um rosto de menina Carlira e não ser uma menina Carlira, mas é meio raro. Então, eu acho assim, 100% é uma menina que entraria num quadro de menina Carlira. Mas meu interesse também foi muito por indicar Blue Period. Eu acho que mais pessoas deveriam ver Blue Period. Eu acho que é uma obra muito interessante. Eu tenho certeza que ele vai gostar de Blue Period. Até porque ele gosta desse tipo de obra... Vamos dizer, obra criativa? Porque é arte, né? Isso. É porque ela me lembra um pouco o Honey Clover, tá? Não é tanto, o Honey Clover é mais romance. Mas ela me lembra um pouco esse aspecto e tal. Pelo jeito como a obra vai ser contada. Mas eu acho que é um tipo de obra que eu acho que o Carlinho vai gostar. Mas acho que é difícil indicar uma obra que o Carlinho não goste. Então é um pouco mais diferente. Verdade. Mas, especificamente, já que o foco é meninas Carlinho, eu escolhi essa personagem porque eu também queria falar desse anime. Então, é isso. Olha, Vilazo, eu vou ser bem sincero. A face dela, o semblante dela, assim, de cara, é uma personagem que realmente eu gostaria de ver em ação. Tipo, ela tem todos os... Vamos classificar assim como requisitos, entre aspas, né? Ela tem todos os requisitos de ser uma menina Carlira e potencial. Eu falando isso, puta que pariu. Tem um outro aspecto, tá? De anime e menina Carlira, que eu não falei aqui, que a gente não tem como traduzir aqui, que é a voz. Geralmente, meninas Carlira tem dubladoras muito específicas. O Yui sabe muito bem, né? Então... às vezes, só pela voz da personagem, você de putz, é uma menina Carlira, hein? Então, ela também se enquadra nesse aspecto. Então... Mas sim, eu vou ver Blue Period. Eu gostei da venda do anime que me foi dado aqui. E a personagem tem tudo pra ser... Não sei se vai ser a minha preferida do anime, mas tem grandes possibilidades. Porque o carisma dela, no meu ponto de vista, tá nítido só na imagem. Já na imagem tá bem nítido um carisma dela. Assim... Na minha avaliação, por cima, né? Jogando pela capa, vamos assim dizer. Olha, Carlira, eu vi Blue Period e eu confirmo que ela é menina Carlira. Olha aí, ó. Olha aí. Eu confirmo. Senpai é muito legal, eu gosto muito da Senpai. Porque a Senpai, mesmo que ela seja a personagem que fala baixinho, né? Que ela é mais contida, mais na dela... Ela é uma artista incrível, tipo, o anime coloca ela como uma pessoa que tem futuro dentro da arte, sabe? E aí é por isso que ela traz essa inspiração pro protagonista. Então ela é muito importante para o começo da história. Eu acho que ela realmente é uma personagem muito importante para o começo da história e eu acho que você vai gostar muito dela. Legal, legal. Então acho que é isso, assim. Alguém quer falar da personagem? Porque eu sei que outras pessoas viram Blue Period aqui, né? Então... É o que eu falei pra ele, que essa menina aí, ela também não aparece muito tempo no anime. Não aparece muito tempo no anime, de fato. É, o Luke me disse que ela aparece pouco. Ela aparece pouco. Aparece bem rapidinho, mas realmente mas é só cair. Todos os episódios que ela aparece, até quando ela aparece mais pra frente, geralmente são episódios interessantes, assim. Mas ela é puro carisma. Então... Né? E as demais personagens femininas do anime, elas não são menina Carlírio, mas são meninas que o Carlírio iria gostar. Sim. Mas não menininha Carlírio, né? No estereótipo. Entendi. Entendi. Enfim, acho que é isso. Então, Escolhe outra, Blas. Então, agora eu vou escolher o Wesley, mas antes, né? Ryu Kamas and the Challenge. A Jojo apareceu aí. Boa noite, povo. Ei, seja bem-vinda. Boa noite. Enfim. Boa noite. Só uma pergunta, então, quem já opa, foi? Só eu. Só o cu, Evelaz. Ai, não, cheguei a tempo. Chegou bastante a tempo. Então, vamos lá, né? No meu caso, para a definição de menina Carlírio, eu coloquei aqui três atributos que... Pelo que eu vejo vocês conversando pelos casts aqui que eu tenho participado, eu acredito que talvez se enquadre nisso, né? Então eu escolhi uma personagem que fosse fofa, carismática e que tenha algum nível de... Não 100%, mas alguma inocência, assim, sabe? E aí eu já tentei ir mais pra essa vibe do fofo e carismática. E a personagem que eu escolhi foi a Yuko Yoshida, que é a protagonista de Machikado Mazoku. Que é basicamente um anime de comédia que, assim, um certo dia essa garota, a história desse anime é assim, um certo dia ela acorda e nascem chifres na cabeça dela. Ela tem um sonho com o ancestral dela e tudo mais, e aí ela acorda e tem esses chifres. Caralho, o ancestral dela tem chifres? Hã? É o demônio. O ancestral dela também tem chifres, né? E aí ela acorda com esses chifres, que ela herdou do ancestral. E aí ela fica em choque, né? Poxa, o que é isso? Acordou com chifres aqui, né? Sim. E aí simplesmente ela vai lá perguntar pra mãe dela o que tá acontecendo, né? Porque ela mora com a mãe dela é solteira e tudo mais. E aí, de repente, a mãe dela fala pra ela assim, é o seguinte. Esse chifre nasceu em você porque nós somos descendentes de uma família de pessoas demônio, e aí simplesmente esse chifre nasceu porque você está destinada a ter que lutar contra uma garota mágica, porque meu Deus, esse chifre é a marca, o significado da maldição da nossa família, que nós estamos fardados a ser pobres a vida toda, é a maldição da pobreza, é literalmente isso. Peraí, maldição da pobreza, a pessoa vai ter chifre na cabeça. Então, né, é uma maldição que a família dela recebeu, eles estão fardados a ser pobres a vida toda. Eles vão ter um X valor de dinheiro, enquanto a pessoa escolhida da família não matar a Mahou Shoujo, elas vão continuar meu sendo Deus. Pobres. Meu Deus, cara, é muito conceito. Matar a Mahou Shoujo? Ok. Temos que matar a Mahou Shoujo pra nos livrarmos da maldição da família. Daí o que acontece, olha, né, cara. Ela só simplesmente, aquela personagem, tipo, muito fofinha, muito inocente, que ela só simplesmente não sabe lidar com esse tipo de coisa. Inclusive, ela é extremamente desastrada. Ela é aquela personagem que, tipo, passou numa poça d'água, ela tropeça, tá ligado? Putz. E aí, de repente, num dia, ela acaba encontrando uma Mahou Shoujo salvando uma pessoa, estilo Crepúsculo da Vida, né? A Mahou Shoujo aparece pra ela, assim, salvando uma pessoa. E aí, depois que eu vi vocês falando, eu já tô começando a pensar que a Mahou Shoujo, ela é muito mais uma menina Carlírio. Wesley, eu não vi esse anime, e só vendo as personagens, eu sei exatamente qual é a menina Carlírio desse anime. Se chama Ogura Shion. Ela é exatamente a menina Carlírio. Boa. Enfim. A protagonista é dublada pela dubladora da Chica. Não, está errado. Desculpa. Tá, enfim. Daí o que acontece, né? Aí rola aquela coisa, porque ela é escolar, né? Acaba que a Maho Shoujo estuda na mesma escola que ela. E aí ela fica naquela vibe meio equipe Rocket da vida. Vou te derrotar, mas eu sou inútil. E aí ela foge e acontece coisas do tipo, sabe? Aí ela fica confrontando a Maho Shoujo, só que a Maho Shoujo já sabe que, tipo, ela é super inocente, super, super fraquinha e não representa perigo nenhum. E fica meio que nessa brincadeira. E aí, simplesmente, eu escolhi essa personagem mais por essa vibe. Porque, tipo, de certa forma, ela emana um carisma, apesar dessa inocência meio idiota dela. E é o que tem e é o que gera esse charmezinho nesse anime. É isso. Justo. Mais um anime pra minha lista pra assistir, viu? Porque pra eu conhecer melhor o personagem, eu tenho que ver o anime, igual os colegas. É bem engraçado. Umas piadinhas bem. Mas o foco no enredo, cara, foi abissal, cara. Maldição da pobreza. Tenho que enfrentar e derrotar uma roupa. Tem um episódio, assim, spoiler, né? Tem um episódio que simplesmente a mãe delas consegue, por algum motivo, ela enfraqueceu uma roupa, sabe? E a mãe delas consegue comprar uma geladeira. E ela fica tipo, nossa, meu Deus, finalmente vamos ter uma geladeira que não sei o quê. Aí, de repente, a casa delas é tão pequena que não passa uma geladeira. Elas têm que devolver a geladeira. Ai, que triste. Não, cara, isso é, não, é muito triste. É muito triste a questão da pobreza, mas, tipo, você ri muito com as piadas. Mas piada mesmo. Isso é pobreza nível tipo, pobreza mesmo. Bogamigá, né? Uhum. É um humor inocentezinho, tá ligado? Não é aquele humor, meu Deus, vou esculachar aqui, né? Mas tem uns esculachos assim muito engraçados. Entendi. Enfim. Ai, ai. Eu gosto muito de ter um personagem de suporte que se chama a garota ou a mulher com um cachorro. É só isso. Lady Wilson. Essa personagem é muito boa. Ela aparece todo episódio, praticamente. Mulher com cachorro, é o conceito. A mulher com cachorro. Inclusive, a Maho Shoujo, ela é a Maho Shoujo Pêssego, que ela é a Sakura, e tem uma outra que é a Maho Shoujo Mexerica, que é a Mikan. Maho Shoujo Mexerica. É, Mikan. É isso. Alguém mais viu o Machikado Kazuzukun, não? Não. Eu vou querer fazer Mas achei engraçado. Eu queria fazer um exercício aqui. Então, porque eu acho que tem muitos potenciais. Eu botei o link aí do Mal, desse anime. Eu queria que vocês acessassem o Mal e me dissessem vocês, baseado nas personagens, qual você acha que é a menina Kalili? A gente tem muito potencial. Augura. Pelo amor de Deus, Augura. Augura. Sim, mas a Yashida parece um pouquinho. A Satani também tem muito cara de menina Kalili. A Satani também. É a Sata também. É. Boa. Caramba, tem muito. A Yoshida Ryoko, no caso. Não a Yoshida Yuko, que é main character. É a Ryoko, que é suporte. Ela tem mais cara de menina Carreiro. A Augura é porque ela tem óculos. Aí realmente. A Ryoko é a mãe, é? É do temporada. A mãe dela. Não sei, é eu tenho escrito suporte. A mãe dela é a Seiko Yoshida. Ah, então a mãe dessa irmã, né? Dessa irmã mais velha, pai, ela não sei. A irmã dela é a Ryoko Yoshida. Isso. Adorei, Lady with a Dog. Yeah. Gostei também da, igual o Vilato falou, da Lady with a Dog. Ela também. Ela tem. É. Muito bom. Augura. Caramba, gente. Esse anime eu vou ter que ver pra ter uma dimensão melhor do plantel de possíveis meninas. Recomendo. Talvez não tenha menina Carreira, mas talvez você se divirta muito. Com certeza tem meninas Carreira. Tem muitas delas. Caramba. Ela acha que você acertou no anime. Fiquei curioso. Enfim. Quem é o próximo, Wesley? Vai lá, Nath. Eu! Tá. Vamos lá. Seguindo a minha incapacidade de lembrar de personagens, porque eu esqueço nome de personagem e esqueço coisas de anime, eu esqueço os plot dos animes que eu vejo. Eu decidi escolher um anime que passou recentemente na temporada de outubro do ano passado, né, outono. Ele é um anime mediano, tá, gente? Ele não é uma grande recomendação como o Blue Period é, por exemplo, no caso do Evilás, que eu realmente recomendo o Blue Period. Mas ele é um anime gostosinho que eu acho que o Carlinho iria gostar sim. Porque ele é anime tranquilinho, slice of life, engraçadinho, fofinho. Eu acho que é a cara dele, mesmo que ele seja medianíssimo. Uma nota 6 de vida. Né? O anime se chama Koyaku Haki Sareta Heijou Hirota Orega Ikenai Koto Oshieko. Porque é de Light Novel, então Jesus, não tem que ser cumprido. Procedência, novel, tá explicado. Exatamente. Né? A tradução em inglês é I'm giving the Grace of Noble Lady, a Rescue Crusher Course in Night Naughtiness, que quer dizer basicamente... Nossa, exatamente. Eu estou dando um curso pra nobre desgraçada sobre Nightness, coisas malditas. Não é maldito a tradução, mas... Malte de safadeza? Isso! Mas não. Caraca, é safadeza. Jesus. Esse anime não é ético, já deixo isso claro. A safadeza que o cara está fazendo a menina aprender é comer doces. Então, só deixa eu falar. Essa é a safadeza? Essa é a safadeza. A safadeza que ele ensina pra ela são coisas normais da vida. Por quê? Vamos lá. A minha protagonista, que eu estou considerando como menina Carlírio, é a Charlotte Evans. Esse é um anime meio como se fosse anime de vilã, porque ela é supostamente vilã da história. Por quê? Ela vivia numa família que tratava ela como se fosse a gata borralheira, a Cinderela. Entendeu? Ela era... Foi a mãe dela, que era casada com o pai dela, acabou morrendo muito cedo, e aí ele se casa de novo com uma madrasta. E aí essa madrasta trata ela como lixo. Ela literalmente é a empregada da casa, entendeu? Caraca. Mais um calista, né? Pra ter que assistir. Ela tá chamando então, de cães, né? Ela foi totalmente a vida toda dela. Era só obedecendo coisas e tal. E aí, no futuro, ela acaba sendo forçada a ficar noiva do príncipe lá, do reino tal, que ela, esse é Idade Média feeling, sabe, assim, fantasia medieval. Uhum. E aí, esse príncipe, eu só me lembro dos mangá de vilã, porque é aquela cena do príncipe falando que ela bulinou a menina lá, que ele gosta, entendeu? Que ela fez uma coisa que ela não fez, entendeu? Estão colocando Deus a culpa na coitada, que não fez nada, tá ligado? E ninguém defende a coitada, vilana. Entendeu? Exatamente. Aí a menina, tipo, foi um crime grave, eu acho que foi, tipo, matar o pai dele, o rei, tá ligado? Um negócio assim, horrível. A menina, ela sai foragida, literalmente, ela tem que sair correndo pra ela não ser presa, tá entendendo? Um nível assim, horrível. E aí ela corre durante a noite na floresta, e os caras ali a quatro, né, fugindo, tentando salvar a sua própria vida, e no fim das contas ela acaba passando a noite numa floresta. E durante o dia seguinte, ela é encontrada por um rapaz que é o segundo protagonista, né? O Allen. O Allen, ele vê a menina dormindo no meio da floresta, então ele pega ela, leva pra casa dele e tal. E aí, quando ela conta a história de vida dela pra ele fica todo triste, tá ligado? Assim, como essa menina sofreu? E não sei o que lá... Vale ressaltar que ele é o cara mal. Todo mundo acha que é o exatamente. Mal, ele é o cara mal. Ele é o Ed. Ele tem um cabelo cor preta e cor branca. Porra. É muito Ed. É bem isso. Porque ele é o mago considerado Demon Lord, né? O Mao. Mas ele não é o Mao de verdade, tá, gente? Ele é humano. É. Só que ele é o cara das pegadinhas que faz as coisas assim, sabe? O cara chato. Que enche o saco da galera. E ele é super poderoso, né? Ele sabe muitas magias e tal. E aí a galera, ela fica meio apreensiva com ele, entendeu? Então, ele decidiu se isolar. E mais importante, ele é dublado pelo Tomogawa Sugita. Sim! Inclusive, o Tomogawa Sugita faz uma ótima dublagem com ele. Sua voz de sempre, tá? Porque o Sugita só tem uma voz, né? Mas é muito engraçado ele dublando. Dublado pelo Tomogawa Sugita. Né? E aí, o Alan, ele conversa com ela e decide, não, essa menina não tem culpa de nada, ela é pura, ela é gentil, ela é a coisa, sabe assim... Ela é tudo que há de bom, que nem as meninas superpoderosas. Ela é uma menina carneiro. Ela é uma menina carneiro, muito assim, estourando, estopando. Quando o Efilas falou que a voz é muito importante pra menina carneiro, mano, quando eu ouvi a voz dela, ela é dublada pela Hayami Saori, que é a mesma voz da Yor de Spy Family. Mas ela faz a vozinha, entendeu? Ela faz uma vozinha fofinha, carneiro. Ela faz uma vozinha fofinha. Ela é a Maria Campbell. Ela odeia que eu gosto. Ela é a Maria Campbell, a grande vilã de Otome Game, né? Que é a garota loura. Segundo o Luke, é a grande vilã de Otome Game. Ô, Carlírio, velho. Aí ela fica na casa do Allen e tal. Ela pede pra ser a maid do Allen, porque no fim das contas ela nunca aprendeu a fazer outra coisa. Ela sempre foi empregada, sabe? E aí o Allen, ele decide, eu vou ensinar pra ela o que é liberdade, o que é poder fazer as coisas por si só, sem que as pessoas mandem em você, entendeu? É isso que ele quer falar sobre naughtiness. Então ele vai ensinar ela a comer doce e salgado ao mesmo tempo, a jogar videogame a noite toda, a comprar coisa só pra ela, entendeu? Tipo, só que Carlírio, ela é uma menina Carlírio, Carlírio. Em resumo, vai ensinar ela a viver. É isso. Exatamente! Só que Carlírio, por exemplo, aí tem um episódio que eles saem pra ir pra a cidade, porque ela nunca saiu na vida, né? Então vamos sair pra fazer compras. E aí ele fala, você pode comprar o que você quiser, escolhe aí o que você tem interesse, eu pago, não sei o quê. O que é que ela compra, Carlírio? Ela compra o presente pra dar pra ele, Carlírio! Meu Deus! É muito menina Carlírio, realmente. Carlírio, ela compra pra ele, porque ela quer fazer ele feliz. Porque é ele que cuida dela, Carlírio. E aí, por exemplo, no outro episódio, que aí eles vão comer coisa junto. A comida que ela escolhe pra comer é o que ele recomenda, porque ela quer comer com ele, Carlírio. Entendeu? E aí, vai comprar roupa pra ela. E vai comprar roupa pra ela vestir, e aí ela fica, não, mas eu não preciso de tudo isso. E aí ele, não, mas você precisa sim. Aí, tipo assim, aparece a personagem, a irmã do Allen também aparece na história. E aí os dois ficam brincando de boneca com ela, né, vestindo ela com várias roupas diferentes, porque ela nunca escolheu a roupa na vida. Entendeu? Nesse nível. E assim, ela foi tão... presa dentro de casa, que ela não sabe se divertir, Carlírio, porque nos primeiros dias que ela tava na casa, ela limpava a casa, aí ela terminava de limpar a casa, ela começava a contar carneirinho, Carlírio, porque ela não tinha o que fazer! Ela não sabia fazer outra coisa! Entendeu? Caramba. Ela começava a contar azulejo, ela não tinha o que fazer, Carlírio, era muito triste! E aí, essa menina... É um mundo mágico, né? Tem magia. Essa menina, ela descobre depois, no futuro, que ela tem aptidão pra ser uma tamer, né? Pra cuidar de animaizinhos, né? Fazer contrato com os animais e os animais obedecerem ela e tal. E ela decide estudar. Por quê, Carlírio? Porque ela quer proteger o Alan, Carlírio! E tem uma capivara, Deus. Carlírio. Tem uma capivara. Já resolveu aí. Então... Oh, Deus. A Nath caiu. Foi tão emocionante que caiu. Exato. Voltou. Rafaela, posso fazer uma pergunta sincera? Claro, pode. Tá me ouvindo? Por tradição... Sim. Não, peraí. Assim, 2 + 2 = 4, né? Então, a gente sabe por tradição, por osmose, que a maior parte das meninas Carlírio são personagens que tu, no mínimo, desgosta. Em outras, tu odeia. Então, a minha pergunta essa personagem, tu... Alternativa A, gosta. Alternativa B, tolera. Alternativa C, desgosta. Ou D, odeia. Gosto dela. Quem é que eu gosto dela? Ela é de boa, de boa. Eu gosto. O anime é de comédia. E talvez seja porque eu gosto muito do Alan. Ele é um personagem Rafaela, se tivesse um estereótipo um personagem Rafaela. Ele é Ed, né, e tudo mais. É fácil. É, eu gosto muito do Ala, então eu gosto do contraponto que os dois fazem dentro da trama, e aí ela é fofinha, eu gosto dela. E igual o Ala, eu quero que ela viva a vida e cresça e apareça e tudo mais, e faça tudo que ela puder fazer, porque ela merece, ela sofreu demais na vida já. Entendeu? É... Exatamente. É, e eu recomendo muito pra você esse anime. Eu acho que ele só tem o quê? 13 ou é 12 episódios? É tranquilinho, é romance, tá? É romance. A gente tem o romance entre o Alan e ela, né? A Charlotte. É lento, né? E tal. E é divertidinho. Eu recomendo. É isso. Uhum. Até aqui, 3 personagens, meninas Kaliri e 3 animes pra assistir. É, o saldo tá bom, viu? O saldo tá bom, tô gostando. E essa personagem, você olha pra ela, cara, a inocência cuspida e escarrada. Sim, consegue ser mais inocente é que o personagem que o Wesley trouxe, meu Deus do céu, cara. Ela é muito fofinha, Carlito, você vai gostar dela, vai gostar bastante. Ok. Eu posso abrir um parênteses? Tem no Crush Hall esse anime ou tem que buscar de outras fontes? Eu acho que eu caí. Acho que tem sim, porque eu acho que eu vi lá, a não ser que eles tenham tirado, né? Tá. Ah, tá. Agora o nome deve estar em inglês. Tipo, nunca tem em japonês, né? Ah, porra. Não. Isso... Alô. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alô. Alô. Alô. Alô. Acho que eu tinha caído. Não, tem... acho que não. Tá em inglês, vocês tá em inglês. Vocês não estavam escutando o que eu falei. Então no... Vou fazer um então, parêntese manda, aqui manda. Rapidinho. Posso? Pode. Então, que a Rafaela citou aí. Se a gente fosse escolher um... personagens Rafaela, eu tenho uma sugestão, que é olhar a lista de personagens do Tomodachi Sugita. Muito fácil. É jogar muito seguro. Só jogar muito seguro. Tem mais 2 dubladores que é muito certeiro. Eu esqueci agora quais são. Vou ter que olhar minha lista. Momo-chan. Não é o Fukuyama Jun? Não, Mamoru Miyano não é tudo isso pra Rafael. Fukuyama Jun. Fukuyama Jun e Junichi Suabe. Junichi Suabe. Não é o Junichi Suabe. Não é o Junichi. Não é o Junichi Suabe. O Jun é maravilhoso. Meu Deus, quem é o do Araragikun? Como é o nome dele? Araragikun. É o Caminhão, não lembro agora. É o Caminhão, exatamente. O Caminhão. Mas aí também a Nath não tá errada, porque os 3 dubladores aqui, os supracitados, são maravilhosos. São dubladores, são excelentes dubladores. Eu tô dizendo que são excelentes dubladores. Se você tiver na dúvida, quer indicar um anime pra Rafa, essa é uma opção. Assim, não quer dizer que ela vai gostar do anime, tá? Pode gostar do personagem. O Tom Gassi faz muito personagem de anime que a Rafa não gosta. Então, só pra ele já claro. Bem isso. Né? Tipo, Gintama. Sacanagem. Eu só acho que Gintama meio... Tipo, tem muita coisa escrota lá que eu não gosto de acompanhar. Ah, não ia indicar Gintama, tá? Por outros motivos. Né? É bom. Mas eu gosto dos doujinshi de Gintama. Só digo aí. Olha aí. Olha só. Os doujinshi de Gintama. Se fosse indicar, eu indicaria Sketch Dance. Então... Ah, Sketch Dance eu já gosto, já assisti. Se fosse indicar desse estilo, né, tipo Gintama, era Sketch Dance. Mas tem outros. Tudo, né? Tem. Enfim. Tem outros. Sketch Dance, próximo. Que é o mesmo autor de Kanata no Astro, que eu também gosto bastante. Próximo, vamos, Jojo! Vai lá, tu. Eu... Eu tô vendo vocês falando de sobre a Carlira e tal, e tipo... Quando eu escolhi essa personagem, foi justo na época que fosse Diário do Tempo. E eu fui pra uma tangente muito diferente de Mina Carliro. E eu, tipo, ai, agora será que eu escolhi direitinho? Mas enfim, vou defender o argumento. Então, eu vou falar da Mia de Arknights. Porque eu já falei de Arknights aqui. Eu confesso que a segunda temporada me deixou um pouco chateada, assim, com relação ao anime. Eu acho que Arknights é a prova que adaptar um por um, tipo, um a um, a história nem sempre é bom. Porque às vezes você precisa trazer mais pra história, somente quando você muda de mídia. Ou até melhorar algumas coisas que não estavam boas. Mas enfim, eu ainda divido, eu gosto muito do jogo. E tipo, bem ou mal vai ser a Nath trouxe a história de vilão, eu vou trazer o Gacha aqui. Então assim, por que eu escolhi a Mia pra ser a menina Carlyle? Assim, eu tenho muito gravado assim na memória todas as vezes que o Carlyle fala de Planetário. E eu, tipo, eu não vi Planetário, então não tenho como falar que a Mia é igual a protagonista, mas uma coisa que ficou muito em mim é que, tipo, a protagonista Carlinha, a menina Carlinha tem que ser fofa. Então, tipo, eu fico imaginando isso que tem que ser fofa e tem que ter uma inocência, mas eu acho que, tipo, eu não consigo imaginar a menina Carlinha totalmente inocente. Eu tenho a impressão que o Carlinha gosta das meninas que, mesmo com as dificuldades da vida, ou com o que elas têm que enfrentar na vida, elas mantêm a inocência, mas não por burrice, mas por escolha, pra tentar mudar o destino delas ou o entorno delas. Eu penso muito isso na Mia, porque, tipo, assim, na minha concepção, tipo, é interessante porque é um jogo de gacha, que não necessariamente o boneco dos jogadores é o protagonista. O protagonista da história principal do jogo é a Mia. E a Mia, tipo, ela é a líder dessa empresa farmacêutica. Eu sigo um cara que fica chamando a líder suprema, a Mia, e é isso mesmo. E ela, durante toda a história, né, do jogo, do anime e tal, que tá rolando agora, ela tem que lidar com essa situação, que ela é líder de uma empresa que tá ajudando pessoas em uma dificuldade, né? Tipo, pra quem não sabe, Arknights é um mundo. Tem uma doença, né? Tipo, o pessoal fica brincando com o câncer de pele, porque quem pega não tem uma. É isolado da sociedade porque não tem uma cura. E quando a pessoa morre, meio que o corpo dela se petrifica e contamina as outras pessoas. E todo mundo toma larga, não cuida e tal. E a Rhode Island é a empresa que tá tentando, que dá tratamento filantrópico, assim, de graça, produz remédios, tá tentando encontrar uma cura. E a Mia, tipo, é a líder desse grupo e, tipo, a Rhode Island se importa só com a parte da medicina da coisa, mas com a parte diplomática da coisa, ao ponto de ter um exército particular, enfim, a coisa do jogo. Mas eu acho muito interessante como a Mia, tipo, ela parte desse ponto, né? Porque a história principal é o conflito entre infectados e não infectados, assim, teoricamente. E ela tem que partir desse ponto que ela tem que defender os infectados ao mesmo tempo que ela tem que brigar contra eles. E todo o conflito que isso gera nela. E a forma como que eu vou fazer daqui pra frente, sabe? Se eu conversasse com essas pessoas e de repente chegasse numa resolução melhor, eu tendo que lidar com elas. Só que já que a gente tá aqui, a gente tem que fazer o que é possível, sabe? Eu fico pensando muito nessa parte, desse conflito dela. Dela, tipo, ir perdendo essa inocência no sentido no meio desse confronto. Ao mesmo tempo que ela tenta manter a esperança, porque ela acredita que as coisas vão melhorar. E ela tem que acreditar que vai melhorar, porque ela tá tentando guiar as pessoas por esse caminho. Então eu fico pensando muito nesse arco, assim, tipo, dela, desse conflito, mas que não perde a esperança, que não perde o carisma, que não perde a fofura. Porque é importante pra jornada e pra cativar as pessoas no entorno, né? Não é à toa que todo mundo meio que acredita nela, que se cativa por ela na história. E aceita ela como líder, porque ela tem exatamente esse olhar, essa esperança que algumas pessoas já perderam. E essa generosidade com os outros personagens, entendeu? Também tem o fato que, tipo, ela também tem sensibilidade nas emoções. Então, assim, quando eu escolhi a Mia, foi muito por esse aspecto de menina Carlírio, que, sinceramente, eu acho que é o mais predominante. Mas é um que me marcou muito quando eu vejo o Carlírio falando de algumas personagens. Que ele gosta bastante. Sei lá, na minha cabeça... Tem várias personagens fofas em Arknights, talvez não tanto no anime, mas quando pensa no jogo tem mais. Só que eu ainda acho que a menina Carlinhos seria a Mia, na minha opinião. Sim. Então era meio que isso. Não sei se eu estou certa, me fala aí, Carlinhos. Viajei demais. Olha, não é questão de você estar certa ou errada. É que a gente deixou isso claro no início do cast, Joana. Cada um tem sua definição de meninas Carlinhos. E, querendo ou não, em certo momento, a opinião de todo mundo converge em algum lugar. Em algum ponto acaba convergindo. E geralmente o ponto que converge, que eu já ouvi dos amigos aqui, é o carisma. O carisma é o maior ponto de convergência aqui. O segundo maior é a inocência. Então, assim, não existe certo ou errado. É o teu ponto, tá? É o teu ponto, deixar claro. E, assim, você já falou tanto de Arknights. Eu já coloquei tanto a imagem dessa personagem quando você falava do anime que nem me causou muita surpresa a tua escolha, pra ser sincero. Ela tem jeito, ela aparenta ter carisma mesmo. Só que eu sou suspeito pra falar porque eu nunca assisti Arknights. Tipo, e eu falar que realmente ela é ou deixa de ser é difícil. Agora, jogando pela capa, como outros personagens aqui já fiz isso hoje... Se for jogar pela capa, ela tem potencial de menina Carlírio, sim, isso é indubitável. Não vou mentir. Mas, pumba, É que gacha é complicado, né? Um anime baseado num gacha é um pouquinho mais complicado. Mas nada que não se dá um jeito. Eu acho que Knight tem uma história, tipo, porque tem a história central que caminha somente no arco que envolve a Rhodes e a Mia, né? Por isso que eu falo assim, ah, o pessoal reclama, ah, porque o Dota, que é o personagem do jogador, não aparece tanto assim. Ele sempre aparece, ele sempre tá junto com ela. Mas é tipo, é porque o Dota não é o protagonista é a Mia. Meio que depende todo, tipo, porque ela é a líder, sabe? E eu acho que, tipo, eu acho que esse conflito, esse amadurecimento dela durante a história, até agora, né? Tipo, ela passa desse arco que vai ter, né? Chernobong e tal, aí vai pro arco de Victoria, mais ainda, e ela vai aumentando a responsabilidade, ela vai aumentando o escopo dela, e a complexidade do que ela é, da influência que ela tem. E eu sei, eu penso muito nessa parte focal, assim, porque eu acho que, pelo que você fala de alguns animes, eu acho que também você gosta disso, assim, desse não desse conflito, mas desse transitar entre a inocência, mas a responsabilidade, esse poder de cativar os outros e promover a mudança naquilo que é possível dentro do escopo que você tem, entendeu? Eu fico pensando muito na Mia, isso como líder do grupo que ela é no jogo, entendeu? E na história do anime e tal. Sossegado. Sossegado. Eu não sei o que falar, porque aqui tá tocando a gravação aí, Vilazzi. Vilazzi tá mutado no momento. Não, mas tô ouvindo. Ah, então tá, obrigado. Assim, eu vou considerar mais uma vez. Ela tem um enorme potencial, os meninas Calibre, tá? Deixar isso bem claro, tá, Joana? E, novamente, não existe certo e errado, é o teu ponto. Então, fica tranquila quanto a isso. Só vou dizer, não me causou surpresa a tua escolha, tá? Não me causou muita surpresa. Até porque Jack Knight você já falou 4 vezes na história do Kyodai. Com essa aqui é a quinta. É a quinta vez que tu traz Jack Knight pro Kyodai. É verdade. Joga em Jack Knight, é muito legal. É isso. Vamos ver se mais alguém tem algo pra falar da personagem em questão, né? É, eu não vi. Não conheço. Enfim. Jojo, escolhe a próxima pessoa, por favor. E eu vou escolher o Ian. Ok. Ian. Eita, é agora. É agora. Essa é a maior menina Carlírio de todos os tempos. Essa é a maior menina Carlírio. É confirmada, né? Porque o Carlírio viu esse anime. É confirmada. Não é, só é porque eu entendi o tema errado, na verdade. Carlírio. Então, mas aí eu vou só entrar ali pela tangente no que o Evilazzi falou no início da interpretação do tema de cada um. Porque eu pensei assim, um anime de menina Carlírio. Eu achei que era pra falar de animes que tinham já, que tipo assim, o Carlírio já era cravado na pedra que a menina era Carlírio. Então, eu fui pela lista. Eu disse que deixei pra você que não era obrigatório isso, cara. Só que aí eu sou sonso, Carlírio. Eu sou sonso. Então, eu sou burrinho, tadinho. Eu não entendi, mas tudo bem. Não, aí eu trouxe o anime de uma menina Carlírio, já considerada menina Carlírio, mas tudo bem, porque é sempre bom falar desse anime. Mas antes de eu falar desse anime... E da personagem em questão, né? E da personagem em questão. Mas antes de falar da menina Carlírio, eu vou... Antes de falar, né, do anime em si, para... Ai, eu não posso, calma. Pronto. Antes de eu falar da personagem em si, do anime em si, falar um pouco da minha concepção, né, do menina Carlírio. Claro, claro. Que claro. Falamos, sim, da inocência. Eu acho que esse é um fator bem forte para uma menina Carlírio, de fato. É só a gente ver em algumas personagens que ele tem como favoritas, né? Como, por exemplo, a Hagu de Honey and Clover. Como é que é a outra gente que o Carlírio adora, que me fugiu agora? Ah, a Canon, gente. A de Canon 2006, né? A Kotomi Ichinose. Menina gênio. Mas eu sinto que existe uma outra nuance na menina Carlírio. Tem a vulnerabilidade, tem a inocência que ele gosta, mas também existe um certo quê de, não sei se sofisticação é a palavra certa, mas uma maturidade também. É a inocência e a maturidade ali no yin yang, na dança eterna do mar e da lua, entendeu? Então, tanto que se você for ver personagens que ele gosta, por exemplo, Sailor Moon, que ele gosta da Ami, uma personagem que é conhecida pelo seu intelecto, né? Pelo sonho dela de ser médica, por ser o cérebro, entre aspas, da equipe. Então, é, mas todas... Sim, com certeza. É, ele gosta bastante das personagens inteligentes. É, mas todas elas ali, elas têm características parecidas, né? Elas não são tão expansivas, elas são mais calmas, são mais tenras. Então, existe aquela característica que permeia todas essas meninas que possuem algumas diferenças na personalidade. E, falando desse segundo ponto que eu disse, não tanto focado na inocência, na ingenuidade, mas um pouco mais na maturidade, a personagem que eu vou falar hoje é a Kawamoto Akari, que ela é uma personagem do anime do mangá Sangatsu no Lion, né? Acho que não sei como é que ficou em português o título, mas Sangatsu no Lion. É isso aí, o Leão de Março. Acho que foi Leão de Março. March Comes Like Leão de Março. Ficou em inglês, March Comes Like Leão. Nossa, é. Senhora, que bosta, hein? É uma bosta também, né? Acho. Eu devia estar assim. Mas, enfim, né? Sangatsu no Lion é um mangá japonês que é escrito pela Chika Umino, que... é a mesma autora de Honey and Clover, cuja protagonista, né, a Hagumi, é uma típica menina carlinha. Típica menina carlinha. Mas enfim, é o anime da Chika Umino. É um seinen lá, mas que foi lançado no Brasil pela JBC. E ele tem ele tem anime em duas temporadas, né? Que foi lançado pelo estúdio Shaft em 2016. A história, ela vai seguir o menininho chamado Kiriyama Rei, que ele tá no ensino médio, eu acho. Ele tá no ensino médio agora? Ensino médio. Só que ele é jogador profissional. Eu esqueci o nome do jogo que ele joga. Shogi. Ele é jogador profissional de Shogi desde criancinha. Porque ele foi ensinado, né, pelo pai dele, enfim. E coisas acontecem, esse menino é emancipado. E um dia ele vai pro boteco. No boteco, ele conhece a personagem em questão que vamos falar hoje, que é a Akari. Ele bebe, a Akari vê, putz, é um de menor bêbado. Vou levar pra casa e cuidar dele. E porque nisso... ela é muito coração bondoso, ela adora proteger coisas indefesas. Pera aí, Carlinhos, vou chegar... Porque ela é uma santa, ela é a Maria, mãe de Deus. Uhum. Enfim, basicamente isso, porque aí, né, conforme o Kiriyama, ele vai se envolvendo com a Kari, ele vai descobrindo sobre a vida da Kari, onde ela mora somente com o avô e as duas irmãs mais novas, que são a Momo e a Hinata. Hinata essa que também é uma menina Carlírio. Sim. Total. Mas que por outros motivos, né? Ela é a irmã mais nova. Acho que ela é a menina mais Carlírio do anime. É verdade. Mas, enfim, ele descobre que a Akari mora com o avô e com essas duas irmãs mais novas. A mãe dela morreu, a avó dela morreu, o pai dela não é presente. E isso faz com que ela tenha assumido desde muito nova o papel materno da família, porque ela cozinha, ela lava, ela passa, ela trabalha de dia na loja do avô e trabalha à noite como meio que como uma garçonete no barzinho Hostess. Da cidade. Hostess! É, mas a garçonete do barzinho da cidade. E ela adora economizar dinheiro. Sempre economia. Não tem problema, cara. Falar hostess. Não, é porque eu não queria falar inglês. Eu não lembrava como é que traduzia pra português. É porque não tem bem essa profissão. A garçonete Brasil, da. Né? Enfim. E ela trabalha no boteco da cidade. Basicamente, como o Luke falou, ela é uma santa. Ela é sempre muito ponderada, ela é sempre muito educada, ela sempre tem um conselho, ela sempre tem os braços abertos pra ajudar o rei, pra ajudar o avô, pra ajudar as irmãs. E ela sempre faz tudo isso com muito afinco, muito esmero. Então ela realmente não tem... É uma personagem que, a priori, não possui nenhum desvio de caráter. Eu acho que isso é um fator Meninas Carlírio também. E ela possui desvio de caráter, nem mangá, nem anime mostraram isso nenhuma. Exatamente. Não tem não, não tem não. E isso é uma grande característica de Menina Carlírio. Então, ela pega o Rei como um irmão mais novo pra ela também. Então ela cuida dele, ela faz questão de que ele esteja bem, assim como ela tá sempre cuidando das irmãs mais novas e do avô. E mantém aquele batidão, porque a vida dela é lascada, mas ela tem sempre um sorriso no rosto e sempre a vontade de ajudar a todos. E, enfim, acho que essa é o que faz, a maior característica que a faz uma Menina Carlírio. Com certeza. Isso. Ela é Menina Carlírio, já uma mulher adulta Carlírio. É bom falar isso, que a gente usou muito que o Carlírio gosta, as meninas Carlírio tudo loli. Nem sempre. Essa aí tem 22 anos, ela é de maior, entendeu? Ah, que eu indiquei, ela tinha 18, né? Olha só. Nem sempre é loli. Ela começa com uma nova, não é 18 não, né? Não, começa 17, 17, 18, aí. Então, não é de maior no começo. Então, tá. Tá, a menina do... A menina não, a menina... Ela... Não, tá? No Japão. Ela é deusa, ela é uma louca, ela é uma feiticeira, ela é perfeita. Tá. Cara, eu nunca pude concordar tanto com o Luke que nem agora. Ela é perfeita. A Kaomo Takara é sinônimo de pessoa perfeita. Eu só gostaria de comentar que uma das coisas que eu não gostava dela era o fato dela se dar demais pros outros e nunca pensar só nela. Então, quando ela tinha o arco pessoal dela, que ela podia escolher o cara que ela podia namorar, eu tava torcendo muito, cara. Eu ficava, minha filha, faça. Faz tudo, você merece. Eu consigo entender esse comportamento nela. Claro que eu vou estar defendendo que pra Rafaela talvez não faça muito sentido, mas é porque ela é que nem o Ian falou muito sabiamente. Ela assumiu a responsabilidade pelas irmãs muito cedo, muito cedo. Então ela tem aquilo pra ela: primeiro eu vou dar a felicidade delas, eu me coloco em segundo plano. Isso é triste. É triste, é claro triste. Que é triste, né? Inegavelmente é triste, mas foi uma escolha dela, ninguém imputou isso a ela. O avô dela não chegou com um revólver na cara dela, você vai fazer isso, isso, isso. Não, não teve nada disso. Foi uma escolha pessoal dela e eu admiro ela por isso. É mais um fator de admiração. Muito embora ela também me cause tristeza. Ela tinha que pensar na felicidade dela. Ela tinha que arranjar uma pessoa para que cuidasse dela igual ela cuida das irmãs e por aí vai. Mas é que nem o Ian bem falou. E ela é uma deusa. Ela é uma deusa completa na Terra. Ela... Você me contou. O modo que ela adotou o Kiriyama Rei pra ela, pra ser aquele... O irmão que ela não tem, como foi dito, né? É um mais um pra casa. É maravilhoso. E o legal é que o Kiriyama Rei vai vendo isso no decorrer da obra e vai ajudando eles na casa dela. Ajuda ela. Aí ele vai virar irmão mesmo, né? Ele vira um irmão. Ele vira um irmãozão. Não, pô, mas ele vai entrar pra família. Eu tô torcendo pra ele casar com a Ricardo. Ah, cara, eu não posso falar spoiler do que eu li no mangá. Não, é porque é um dos poucos mangás que eu tô comprando, então não posso falar. Mas, pô, você tá comprando, que legal. É maravilhoso. Eu não ligo, pode falar, Carlinhos. Aqui esse podcast tem spoiler, gente. Tá bom. Kiriyama Rei namora a irmã mais nova da Kaomo. Pronto. Sim. Ele namora a Renata. Mas já é, no é que final eu parei mangá, de ler na parte final, que ele ainda tava tentando conquistar ela, então eu não tive. Nossa! Mas você não tinha lido. Conquistou, eu acho que você tinha lido o arco recente da Akari, porque teve um arco recente da Akari que é maravilhoso. Enfim. Não! É porque eu assim, torcia pra que o sensei do Kiriyama fosse o par romântico dela. Ah, entendeu? Mas porque tinha dois caras, duas possibilidades de ser par romântico dela. Que eu lembrava. Que teve até um episódio de churrasco, uma coisa assim, que eles foram comer juntos. Né? Mas desculpa, galera, eu te intrometi. te interrompi, melhor. Não, eu só ia falar assim. E o negócio do amor, que ele se, um se declara pro outro mutualmente na escola, durante o festival escolar, é maravilhoso, porque é a Renata fica toda hora falando: ai, mas minha irmã tem um corpo mais bonito, a minha irmã sabe cozinhar muito melhor do que eu. A minha irmã tem todos os arquetipos, que não sei o que você vai gostar mais dela do que de mim. Daí ele põe a mão na boca dela. Não. É você quem eu amo. Pronto! Resolveu! Não preciso de mais nada! Não preciso de mais nada! É maravilhoso! É maravilhoso, cara! Eu só lamento que isso nunca foi animado. Nunca o anime chegou nessa parte. É só o que eu lamento. Tô na esperança. Eu não sei se tem esperança do negócio desse, não. Sabe, um filmezinho. Pô, vamos lá, né? Quem sabe? Mas obrigado, Ian. Você acertou na mosca, com a motocária, é menina Calírio, é mulher Calírio, é maravilhosa por si. É maravilhosa por si. Tá no top 30 dos personagens favoritos da minha vida pra sempre. Não tem como tirar ela desse top, nunca, jamais. Isso aí. Okay. Vamos ao próximo, Ian. Só sobrou o Luke, né? Então... Vamos lá, Lu! Oh, tô surpreso! Nossa, sou eu mesmo, não sabia. Enfim, eu fui por um caminho totalmente diferente de todo mundo, porque eu não escolhi um anime que o Kalê não viu. O Ian também não. Eu escolhi, mas a diferença é que o Kalê viu o anime, mas ele não viu essa personagem. Porque é verdade. Eu vou dar spoiler da Night Novel pro Kalê. Olha aí. Que é a Hannelore. Esteja à vontade. Que é a Hannelore de Bookworm Mine, né? Ascendência Bookworm Menina Mine. Que eu já falei Menina Mine tantas vezes que eu esqueço que o nome do anime é Ascendência. A gente adotou como nome do anime. É Ozuki no Gekokujo. Falou Menina Mine, a gente sabe de que anime você tá falando. É, o então, anime da Mine dos Livros. Mine, eu acho que até agora não tem no anime, pelo menos, uma menina Carlírio mesmo. Eu não olho, eu não bato logo de cara e falo, porra. A Tully eu não acho menina Carlírio. Bem pouquinho. Como ela é aquela visão de irmã mais velha e tudo mais, não bate muito com que a minha visão do Carlírio, né? Daqui a uns duas partes, que talvez nunca seja animada, né? Porque o estúdio talvez vá falir no meio do caminho, que a gente não sabe aquele estúdio. Já anunciou troca de estúdio, vai pro It Studio. É verdade. Aí, que é duas partes mais pra frente, mas né? Mas é feito junto com One Piece. Olha aí. Que Menina Mine é muito melhor que One Piece. Mas enfim. O que acontece em Mine, né? Tem spoilers da Light Nova, quem não quiser ouvir pode pular. Depois, mas, né? Não, que tem spoilers, escute por sua conta e risco. A Mine terminou o anime como? Terminou o anime com ela sendo adotada por uma família rica, né? A família de nobres. Pra depois ser adotada pelo Albi, que é meio que o cara que é dono das terras daquela região do país. Né? O dono da porra toda. Então, basicamente, ela vai ser adotada pelo Albi, vai ser uma nobre entre os nobres. E tem lá nessa galera toda, desse Isekai, tem a escolinha dos nobres, cara. Roy Academy. Ele fala, porra, escolinha, né? Porra, eu já vi escolinha um milhão de vezes. Vai ser meio chato. É a melhor parte da Light Novel pra mim. Melhor parte dourada. Porque a escola em si, ela torna um negócio muito interessante, que é os personagens que são crianças, né? Eles têm a oportunidade de desenvolver, porque não tem nenhum adulto naquele lugar. Então, personagens que são muito presentes, os adultos, eles não estão lá pra parar a Mine de fazer merda, né? E é muito importante. E é muito divertido ver essa parte. E também ela conhece nobres de outras regiões do país. E a Hannelore, que é pra mim a menina Carlírio da história, ela é de uma região chamada... Dunkelfelger. Que é uma parte mais de militarizada do país. É um pessoal, porque é baseado em alemão os nomes tudo do país, o Carlírio. Então, os nomes escuro pra porra. Ele é uma galera que só pensa em lutar. É uma galera que gosta muito de fazer uma brincadeira lá, que é tipo uma guerra entre reinos e tudo mais. É um rouba-bandeira, mas... É um rouba-bandeira. E essa menina, a Hannelore, ela é uma menina desse país, é a filha do Albi, né? Filha do pica-grossa do país lá. Só que ela é uma menina mais quietinha, Calírio. Ela é mais fofinha. Ela é inteligente e tudo mais, mas ela não é puxada pra esse lado guerreiro da galera. Ela é uma guerreira, ela luta e tudo mais, mas ela não é louco da guerra que nem as pessoas, né? E ela é a primeira amiga da Rosemine, né? Da Mine, na escola. Porque a Mine, por algum motivo, acha que ela gosta de livros. Então a Mine bota na cabeça dela que ela precisa ser amiga da Hannelore. E a Hannelore, ela tá querendo ser amiga da Mine mais pra pedir desculpas por mais merdas que aconteceram e tudo mais. E ela não consegue negar as coisas que a Mine fala, porque a Mine meio que vai pra cima dela, né? Então ela meio que finge que gosta de livro, que não é que ela não gosta de livro, ela só não tem o costume de ler, né? E quando ela fala que gosta de livro, aquele modo não tem. É. Ela gosta de livro, a Mine imediatamente desmaia de excitação. E a menina fica de cabelo em pé. Mas o que eu acho que bate muito do Menina Carlinho pra mim é porque, além dela ser uma menina mais meiga, né, mais fofinha, num mundo de pessoas loucas de batalha, é essa relação dela com a Mine, essa relação dela com ver a curiosidade com o Eferesh, né, com o reino da Mine. E ela é uma. Ela, tipo, ela realmente vira a melhor amiga da Mine e é muito gostosa a relação das duas. Boa. Pra mim é isso. Pra mim é isso, eu fico curioso pra ver a sua reação dela. Primeiro que ela é uma garotinha, né? Tem cabelo rosa, Carlinho. Cabelo rosa. Olha aí. Assim, gosto demais da. Olhinho vermelho. Olhinho vermelho do demônio. O Beno tem olho vermelho também, tudo é bom. Mas, tipo. Até isso ser animado no anime, o Kali já esqueceu. Então ele vai ter a surpresa de novo quando ver a Hannelore. Não esqueço não esqueço não. Esqueço não. Se um dia for animado. Tranquilo. Né? Se um dia for animado. É, esse que é meu medo. Se um dia ela vai vir, talvez vai ver a luz da animação. Eu nunca conheço, né? A Hannelore de verdade. Porque nunca. Deixa enfim. Aí você é obrigado a ler a novel, né? Você é obrigado a ir pra novel e imaginar a Hannelore em ação. É, pagar R$90 da novel da New Pop. Olha que legal. Não. É a New Pop no mangá? É da New Pop. A New Pop tá lançando mangá e a Light Novel. Eles não lançaram a Light Novel ainda. Aí não lançaram a Light Novel ainda, pois é. Mas o mangá é o mangá de R$90, no fim das contas. Então. Também. Olha só, cara, agora eu fiquei chateado. Caro, muito caro. É muito caro. Eu e o Lucas deixamos de comprar. Né? É um mangá de pop. Mas enfim, focando na personagem que o Luke trouxe. Eu amei a feição dela. Deu um trabalho arranjar essa imagem boa qualidade, mas tudo bem. Eu amei a personagem. Porque não tem mesmo. Tipo, novo é mais difícil de achar a imagem. Eu fui mesmo. Na Wikia. Eu fui na Wikia. Não é a Wikipédia. Fui na Wikia do anime. Que os fãs pra poder pegar o personagem, tal, né? E lá tem uma imagem boa qualidade, numa boa dimensão. Aí peguei de lá e trouxe aqui. Que ela, obviamente, é uma das capas da novel. Capa de uma das edições da novel. Então, assim, maravilhoso. Adorei essa personagem, Lu. Não conhecia a existência dela. Não fazia ideia, óbvio. E pomba, agora eu tô contando aqui na minha cabecinha. Será que até as Olimpíadas de 32 na Austrália vai ter essa... As pessoas vai ter sido animada? Será que estaremos vivos até lá? Meu Deus. Será que não estourou a Terceira Guerra Mundial até lá? Então, não sei. Quem sabe? Uma pomba. Cara, é maravilhosa. É uma feição magnífica dessa personagem. Ela tem toda a carinha de menino Carlinho. Totalmente. Toda imagem da novel... Que ela tá numa pose que eu falo, Carlírio, gostaria muito dessa boneca. Não, e o pior de tudo é porque ela é a menina Carlírio no meio de um monte de brutamonte. É muito visível a diferença. Meu Deus, cara. Meu Deus. É porque Deco Felca, Carlírio, a galera da Deco Felca, imagine pessoas viciadas em futebol. Certo? Gritando loucamente em jogos de futebol, fanático mesmo, assim, loucaço. Certo. Pronto. Certo. E ela só não gosta tanto de futebol assim. É tipo... Ok, perfeito. E todas as decisões... Não é futebol, é Twitter, mas... E todas as decisões estão baseadas... Todas as decisões naquele país é baseado em futebol. Qualquer coisinha exatamente. É futebol. Exatamente. Vão tirar um racha ali pra resolver nosso problema. Até casamento joga futebol pra poder pegar noivo. Até decisões jurídicas governamentais. Porra, a gente pegar joga noivo ou roubar noivo. Porra, ia ser exatamente muito legal se fosse futebol mesmo. Se não fosse só uma analogia. Aí ia ser, porra. Aí ia ser Harry Potter, né? Não, aí ia ser o... Como é o nome daquele anime que tem 12 atacantes no time? 11 atacantes no time? Blue Lock. Blue Lock. Aí ia ser Blue Lock. Blue Lock. Dois ou não, né? Ou Inazuma Eleven. Nossa, oh, verdade, mas, verdade. Enfim, não é futebol, mas é um esporte também. É, assim, eu adorei essa. Apesar de na verdade, eu gostei de todas as pessoas. É tipo Dog Days? Não, é um esporte como se fosse roubar bandeira. É Dog Days? Não é Dog Days, caralho. Que Dog Days não tem nem animação. Não, tem porrada, tem mais. Tem porrada. A segunda temporada de Dog Days, inclusive, é bem animada, muito bem animada. A primeira também não é. Caralho, que tristeza. Ah, não, o Dog Days é o contrário, né? Dog Days é aquele do menino que vai pro mundo onde só tem cachorrinho. Ô, oh, menina Beastman. Não é esse, não? É. Ou é outro? Esse mesmo. Então, esse mesmo, Dog Days é esse. Uhum. Ah, então eu tava confundindo com o Days. Desculpa, gente. Que ele vai pra... Tem vários tipos de ditch, tem vários, né? Tem um que é o... Rouba bandeira, que é ter um tesouro e esses dois exércitos vão se enfrentar para tirar o tesouro um do outro. Aí tem quem mata a fera mais rápido, quem mata a melhor fera. Isso. LOL. Não é LOL, né? Não é LOL. É Fast Dita, né? Aquele que é o vai mais rápido, e o Stile Dita, que é esse que é de rouba bandeira. Agora, o Stile Dieter é o maldito. A Mine, ela é forçada a jogar Dieter várias vezes. Ela não quer, mas ela é forçada pela galera. Porque a galera é fanática de um extremo maldito. Tá ligado? E como ela é boa horrível. No esporte, obrigo ela a ir toda hora. Cara, é porque assim, a Mine, ela é aluna do Ferdinand. Peço desculpa por ficar cortando, mas né? Ah, desculpa. Sim, desculpa. De Mine, depois a gente conversa, cara. A noite inteira, né? Não, com certeza, porque eu e o Luke ele é a nova. Mas quem tava puxando era você. Tava explicando, mas tudo bem. Tá. De toda forma, só pra finalizar aqui, eu adorei a sugestão do Luke. Adorei a personagem dele e pra não ser diferente disso, gostei de todas. Meu Deus, um mini arém. Acho perigoso porque algumas são menores de idade. Então, complicado isso aí. Opa, peraí, vamos refazer a frase então. Pera aí, calma. Complicado, mas, enfim. Eu acho complicado. Grato a todos pelas sugestões. Vamos então agora rapidinho quem tiver outras meninas pra indicar. Começar, né? Que foi o primeiro. Então, falar três meninas aqui rapidinho. A primeira é a Wendy de Fairy Tail. Acho que ela é a personagem mais menina carreira de Fairy Tail. Verdade. Sim, verdade. Mais menina carreira. Eu peguei três shonens, né? Só pra quebrar e fazer carinho não assiste. Esse que eu sei que o Calheiro assistiu, mas ele assistiu a versão que passou no Brasil, que não chegou até o final do mangá, e aí tem a versão mais nova, que eu acho melhor, e que vai até o final do mangá, que é maravilhoso, que é o de Dragon Quest, Dino Daiboken. Pelo menos se você assistiu, não está na sua legista, não tem. E a Merle é muito menino Calheiro. Puta que pariu. A Merle vai ser o interesse amoroso do... Vai ser, na verdade, ela vai se interessar pelo pop, né? Então... Pelo pop. Pop é o melhor personagem daquele anime, mas você tem que ver até o final pra entender. Ele é, e muita gente considera realmente o pop o melhor personagem. Mas enfim. É pelo menos o personagem que mais cresce, né? Em toda a obra. Enfim, né? São dois animes que. Esse principalmente, eu acho que se você chegar até o final, você vai chorar. E outro anime que você vai chorar, mas você nunca vai ver, mas eu vou botar de qualquer jeito, é One Piece. Aproveitar aí que vai ter uma nova versão de One Piece pelo Witch Studios. Talvez seja a hora. Tem muzilhões de meninas carinhas em One Piece. Mas pra indicar uma do comecinho, de uma saga que não é tão boa, mas assim, a menina é muito menina carinha, é a Kaia. Total. A Kaia é muito menina carinha, né? Da saga do Usopp no começo. E, pô, ela é muito... É verdade. O negócio tá muito... É verdade. Eu assisti no live action, realmente. Ela é muito menina carinha. Quase toda temporada vai ter, pelo menos, uma fofa. Menina carinha. Carinha, a princesa sereia, menina carinha. Sim, porra. Sim. A Tama também é muito menina carinha. Embora ela seja muito animada, é muito menina carinha também. Então, toda temporada de One Piece vai ter pelo menos uma ou duas meninas carinha. Eu gostaria que você assistisse One Piece e tivesse pelo menos uma noção, assim. Eu não gostaria, não, cara. Não faça isso com você mesmo. É. O Luke fala isso, mas ele leu, ele viu e leu o mangá, né? Exatamente. Mas não viu o anime. É. Mas gostaria. Eu tô falando, pra, eu tô indicando porque vai ter um novo anime do It Studio, Luke. Só deixando bem claro, tá? Aproveitando, tô dizendo pra veja 1094 episódios do anime principal. Que é como gosto, se fosse um Dragon Ball Kai da vida. Ele, mas é, vai só ter os episódios que, entre aspas... A diferença do Dragon Ball Kai vai ser bem feito. Aí vai cair de 1094 pra... Vai cair de 1094 pra 1000. E 90? Não. Mas por aí, vai ter bastante. Eu fico recomendando Detetive Conan aqui, que nem tem uma história linear, a história nunca vai pra frente, você tem medo de fazer o pessoal episódio de One Piece? Pois é. Sim. Mas o Detetive Conan é muito maior que One Piece, né? Então, posso usar essa justificativa também. One Piece ainda tá no 1994, o Detetive Conan já passou do 2000. Então, okay. Tá aí. É isso. São as minhas indicações. Então, próxima pessoa? Então, eu. Wesley. É, vamos lá, né? De um anime que eu acho que o Kaliro assistiu, ele gosta. É Hanasaku Iroha, a personagem é a protagonista. É a Ohana Matsumai. Sim, muito. Mas a menina Kaliro mais é ela, porque pra mim a menina Kaliro é a outra que cozinha. Tem, mas eu acho que eu não sei. Aí fica aí o critério, mas eu acho que... Não, que eu não sei. Ela é, é a minha personagem preferida dessa obra, mas eu não acho ela menina Kaliro. Eu acho que a outra que cozinha... A menina que cozinha, que é... não sei como dizer. É que parece um pouco mais velha, mas é também adolescente. Enfim, daquelas quatro lá, a que é mais peitura, pronto. Acho que ela é mais menina Kaliro. A que tem mais plot, tá bom. Tá. Ok. Shinatsu Kuramoto de Fly Witch, que é a irmãzinha da puta. Ok. Por favor. Eu acho que você assistiu, mas ok. Assistiu. E por último, Honda Toru de Fruits Basket. É isso. Sim. Ah, que apelação, cara. Você não jogou esse jogo. É Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. É. E outra, Jesus. Ela não é só uma menina Kaliro, ela é Jesus. É Jesus. Exatamente. Você tem que ver. Exatamente. Ela é Jesus. Se a Kari é a deusa, né? A Honda Toru é Jesus. Jesus. É Jesus. Eu diria até Jesus. Mamãe. Santíssima mamãe. Trindade. Infelizmente, mamãe. Né? Infelizmente, ela é a menina infância do personagem lá, então. Triste. Triste fim. Triste fim. Você fala triste, mas você gosta do gato. Eu gosto... Não, eu gosto mais do rato. Pior que eu gosto mais do rato. Eu gosto do gato, mas eu gosto mais do rato. Uhum. Então, é triste fim mesmo. Chato. Na verdade, o mais triste fim é o mamãe mesmo. Porque mamãe é triste fim. Mamãe. Triste demais. Okay. Mamãe... Nossa, senhora, vai muito. Quem fez verdade? Porque já todo é Jesus. E a menina do Sangatsu no Lion é Deus. Quem é o Espírito Santo? Gente, vamos. É a arte nossa Kotomi. Pode ser. Planetário. Minha Nagisa. Não, Espírito Santo Nagisa. E Yuzuki Tachibana. Por favor, obrigado. Pode ser também. Ai, meu Deus do céu. Eu me perdi, peraí, deixa eu achar aqui a minha lista de menina Carleiro. Achei minha lista de menina Carleiro. Pronto, a primeira menina Carleiro também é de um shonen, que o Carleiro vai ver. Tô zoando. É Bakuman, a Azuki Miho. Que é a única menina. Tô brincando, ela não é a única menina. Mas ela é a namorada do protagonista. E ela é a menina Carleiro. Não, gosto dela. Não, deixa pra lá essa menina aí. Esquece. Chata. Chata, suportável. Chata. Eu gosto dela, Luke. Nossa, mas ela é chata mesmo, Carleiro. Detesto também. Essa menina e o menino, o protagonista, por mim, podia todo ir pro fé. Os dois podem estourar. Eu gosto dela. Bakuman. Ah não, Bakuman pode acabar, né? Foi terrível. Então, Carleiro, ela é a menina Carleiro que eu odeio. Não. Mas ela é a menina Carleiro. Total de menina Carleiro, mas porra, terrível. É a menina Carleiro que faz você ter um mangaká famoso pra poder namorar com ela, filha da puta. Desgraçado. Ai, se foda. Se ele morrer, né? Foda-se, né? Com tanto que ele tenha fazendo o trabalho dele, conseguiu... Tá no hospital, pô? Consegue mexer a mão? Consegue mexer a mão, né? É desenhar, filha da puta. A gente tem que casar, porra. Não pode ficar pra titia, não, né? Isso aí, vai casar sem nunca ter namorado na vida, mas vai casar. Você tá mal. Ele tá desenhando pra pagar a prestação da Ferrari dele. Exatamente. Nossa, Ferrari, puta merda. Puta, é muito ruim. Ah, porra, Bakuman começa tudo, né? Porra, decai do jeito. Bakuman, eu falei errado demais, Bakuman. Eu acho que a menina mangaka que é. Que vira pá do maluco chato, insuportável, abusador, também é muito bacana. Ela é também. É porque todas as meninas, menos a namorada do segundo protagonista, são meninas meio na de Chico, sabe? Assim, é tudo meio menina Carlinha, de certa forma. É. Todas elas. Menos a, não, a representante de classe. É verdade. Ah, tem também ela. Bom, whatever. É, as outras duas é a Eve, que também é de um anime que foi comentado pela escritora e pela Angel Chan, que é o anime da Tamer, né? Saijaku Tema wa Gomi Hiroi no Tabi wa Hajime Mashita, que é um anime desta temporada. Por quê? Porque ela é uma menina fofinha que tem um passado triste. Que é bem plot anime, Kali. Não que tem um slime fofinho. É um plot de anime calírio, olha aí, ó. Exatamente, tem um slime fofinho e tudo, eu acho que seria gostar muito dela. E tem essa questão do menina que tem uma inocência, mas tem uma maturidade, que também foi comentado pelo lembrei, Ian. Realmente, esse é anime calírio, esse. É, anime calírio muito assim, explodindo. Bem muito, né? É, e aí, por último, mas não menos importante, é a Mano Itigo de Yumeiro Patier, que é anime de culinária, de fazer docinhos, e é anime que tem fadinhas e tudo mais, aí a Mano, nossa, ela eu tenho é a protagonista. Tem tempo que ele tá no meu on-hold, eu tenho que ver essa obra. Eu gosto bastante. Eu ia falar dele também, enfim. Gosto bastante. Ela é muito fofinha. Seria gostar dela, tá, Carlinhos. É decente. Acabou a BS3. Depois a Rafaela foi... Jojo. Ah, então, vamos falar, então, tipo, os três aqui. Vou reforçar o que a Rafa falou. Também coloquei a Anne Sugaipo Fairy Tail. A protagonista é muito menina Carlírio. E eu, o Carlírio tem que assistir. Eu não lembro se o Carlírio viu. Acho que o último podcast que eu falei desse anime, não. Mas tem por isso. Não, assim. Ele não viu. Não, ele não viu. Nunca vi. É. O outro anime é Princess Chute, eu acho que o Carlírio também não viu. Ele viu. Viu? Eu preciso tudo. Preciso, não, o Princess Chute eu não vi inteiro ainda não. Inteiro. Ah, eu fico na cabeça que a Hiro faria um pouco menina Carlírio. Apesar que tem uma parte de elegância que a Aru tem mais, mas ainda acho que seria mais a Hiro, a protagonista. Uhum. E... acho que é isso, eu não tinha muito, porque muitos animes que, tipo, o Carlírio viu, eu vi, então eu queria pegar uma coisa que ele não tivesse visto. Tava vendo aqui ali, tá pegando ali, eu lembrei de uma menina Carlírio que eu tinha em comum com o Carlírio, mesmo sem saber que era a menina Carlírio, que era a Kobato, de Kobato, da Clamp, porque... Por favor, por sim, favor. Sim, ama Kobato e nós temos essa menina em comum, e eu só queria ressaltá-la, enfim, é isso. Eu de Kobato, a Kobato é muito, por favor. Sim. Ali, todas as mulheres de combate são corridas, cara. Sim, verdade. Sacanagem. É verdade. Enfim. Pronto, depois da Jojo foi quem? Fui eu. E eu? As três meninas carlírios que eu vou indicar aqui, não sei se o Carlírio viu, não sei se o Carlírio leu, mas vou indicar aqui porque foi o que eu lembrei. E é isso aí, gostou, não gostou? Gostou, bate palma. Mas okay. A primeira pessoa que eu vou indicar é a Chesa, é uma personagem do anime Wolf's Rain. Ela meio que é o cerne central ali da história. Certo. E eu acho que ela é bem menina Carlírio, porque, enfim, ela é mais silenciosa, ela é ingênua, ela precisa ser protegida pelos fortes e másculos homens lobo ao redor dela. Ah, ok. Eu ri. Mas, enfim... por isso eu acho que ela é uma menina Carlírio. Depois, eu vou indicar o personagem que é de uma das minhas obras preferidas, Natsumi Yojincho. Sim. Eu vou indicar a Toru Taki, que é uma personagem secundária que, Na verdade, não tem muito, muita relevância, não. Mas é uma coleguinha de classe do Natsume que, enfim, está tendo alguns problemas sobrenaturais ali. E ela, de início, ela tem uma personalidade mais quietinha, mais tímida. Que eu acho que agradaria bastante o Carlírio. Depois que os problemas são resolvidos, né? E ela se torna uma pessoa mais extrovertida e fala, mas eu ainda acho que seria uma menina Carlírio. E por fim, essa eu vou ali pegar um pouco pela. Saindo ali pela tangente, porque eu sei que em Fate o amor da vida dele é a Saber. Então eu vou escolher a Catalina de Granblue Fantasy, The Animation, que é tipo a Saber, gente. Ela é capitã do exército, ela tem uma espada, ela é luta, ela é dublada pela Miyuki Sawashiro e basicamente não tem nenhum desvio moral de caráter. É isso. Isso é isso? Então será que o Carlírio ia gostar da Nerl em Arknights? Ela também é isso, é guerreira. Vai lutar contra o capitalismo, ela é loura. Mas assim, de Fate é a Saber? Hã? Em Fate? Sim. O Carlírio é a Saber. Olha aí. Assim, mas é porque é aquilo. Ela é guerreira, ela luta, mas ela não perde a feminilidade dela, ela não deixa de ser mulher. Vem a questão da maturidade que as responsabilidades que ela tem são necessárias. Mas ela ainda precisa ser ajudada pelo Gran, pela ilha, pelas pessoas ali, a Líria, né? Pelas pessoas ao redor. Mas é eu achei que fosse a terceira rota, a menina que é apaixonadinha pelo protagonista, que tem o cabelo roxo, tá ligado? Eu achei que fosse ela, do Heaven's Hill. Eu só não concordo, é porque ela tem uma. Ela é meio. Yandere. Yandere, pois é. Eu não acho que ela me encaixe pra isso. Quem é Yandere? A menina de cabelo roxo. Ah, tá. Que susto. Achei que você tá falando da Catalina. Não. É a Sakura, não é o nome dela? Sakura. Ah, não, Sakura. A Sakura não acho que é a menina Carlírio, justamente porque ela é muito tantão das ideias. A bichinha é dodói da cabeça. A Saber é só a Saber original, né? As outras Sabers todas. Onde eu sei, o Carlírio gosta da Saber original. Eu acho que nenhuma das Não imagino o Carlírio gostando do Alexandre, por exemplo. Não, Saber original, por favor. Não. Se o cara gostasse da Fate 1, eu ficaria muito revoltado. Fica tranquilo, eu não cheguei nesse nível. Revolts, mano. Agora é a vez do Luke, então. Agora é o Luke, por favor, Luke. Carlírio, botei aí um link pra depois você ver. Enfim, vou começar por. Depois você vê o link aí, importante. Eu vou começar pela Clara de Irumakun. Por quê? Porque a Clara é o melhor boneco já criado na história dos mangás e animes, então qualquer pessoa tem que gostar dela. Quem não gosta da Clara é uma pessoa ruim. Exatamente. E a Clara é uma coisa maravilhosa na minha vida. Por quê? Porque a Clara é fofa. É isso. A Clara é perfeita. Ela é uma menina que... O primeiro episódio dela é o que me pegou em Irumakun. Que a história dela é a menina que era abusada e tudo mais. E o Irumakun puxa ela pra ser amiga, né, sem querer nada em troca, e ela só contribui, assim, eu adoro a Clara, eu adoro o boneco que ela é, e o mangaka, né, e o pessoal do anime, eles gostam muito de fazer ela chibizinha no canto da tela, fazendo merda, e é isso que eu gosto dela. Então, quem não gosta da Clara, tá errado. E aí é que eu botei o link pro Carlírio ver, que era que seria a minha opção, mas eu quis fazer uma coisa diferente, né, botar um anime que o Carlírio já viu, que é a High Story de Uma Musume. Por quê? Primeiro, claramente, só pelas imagens, ela é uma menina Carlírio. Ela é muito uma menina Carlírio. Total. E ela é uma coitada, Carlírio. Por quê? Porque ela é uma menina cavalo que era toda envergonhada, né? E ela gosta muito e admira muito uma outra menina cavalo. E ela bota que o desafio dela é vencer essa menina. E ela ela treina, ela é uma menina muito esforçada, ela é menina quieta, mas muito esforçada, né? E ela tem, por algum motivo, uma aura, né? E as pessoas veem muito uma aura como se fosse algo negativo dela, porque ela tá tão focada na menina, em vencer essa menina, que ela cria uma aura. E até que uma corrida que era a menina ia ganhar um campeonato, que todo mundo, todos os fãs dela esperavam, a High Shaw vai e ganha. E todo mundo começa a vaiar a menina. Porque ela, ela tirou o campeonato da... Ela tirou o campeonato da mão da, da pessoa que ela admirava, né? Absurdo. E que as outras pessoas admiravam. Então ela fica com um complexo de vilã. Ela é conhecida como a vilã. Ela é a menina que pegou... Ela pegou o campeonato da outra, sabe? E ela fica com um complexo muito grande. Ela fica muito triste de, pô, eu ganhei dela. E toda corrida que ela ganha, ela é tratada... Ela, pelo menos, se trata como a vilã, né? Não é que ela venceu. Ela tirou a vitória de alguém. E no final das contas, ela é uma menina muito legal. Assim. Ela é a minha waifu de Mamusume, a minha personagem favorita. E o jeitinho dela é muito menina Carlinhos. Ela é a menina que fala baixo, tímida. Se faltava alguma coisa pra ver esse anime, já não falta mais. Mas não, você não vai ver, né? Mas eu duvido que você vai ver. Tudo bem. Duvide, mas um... cara, você não tem que duvidar. Eu duvido, cara. Você não teria coragem de ver uma Mamusume Pretty Derby. Essa, ela aparece na segunda temporada. Mas você não precisa ver a primeira pra ver a segunda. Então, não tem problema. Mas é a minha, ela seria a minha escolha, se não fosse Minamai. Ok. Perfeito. Então, terminado isso, vamos continuar o podcast para os recadinhos do padrinho. Carlírio, você tem algum recadinho? Aproveitar, antes disso, desculpa. Aproveitar pra ler um pouquinho. Você quer falar dos comentários? Eu vi que uma galera comentou e tal. É assim, eu quero agradecer muito a dupla Angel Chan e o Antônio Cássio, que os dois comentaram muito no chat ao vivo, tá? Desde o início do cast. A Angel Chan chegou a falar que adora a Maru Chan também, que foi a personagem que o Evilazio trouxe. E depois ela disse que a Yuko é muito fofa, né? Tipo... Maravilhoso. E o Antônio fazendo jus junto com a Angel, dizendo que Machikado Mazoku é um ótimo anime para ser visto e que se eu for ver ele, eu tenho que ver com cautela, porque os personagens falam muito rápido. Então eu tenho que ter um pouco de calma na hora de ver o anime. Aí a conversa foi se seguindo com esse anime que o Wesley trouxe. E depois, Angel Chan, mais agora há pouquinho, ela disse que ama a Princesa Sereia. Exato. Pra deixar claro que ela ama a Princesa Sereia. A Princesa Sereia é muito Mero... menina, Carlírio. Putz, que... Princesa Sereia, vocês estão falando da Shira Roshi? A Shira Roshi, a Shira Roshi, ela tem uma figura da Shira Roshi. Ela falou a aqui. Princesa Sereia é outra coitada, sabe? Não, a Shira Roshi perfeita, maravilhosa, eu amo a Shira Roshi. Nem se ela seria uma menina Carlírio, mas é tudo bem, acho que o Carlírio gostaria pelo dela. Pelo amor de Deus, ela é muito menina. Ela é uma coitada. Não sei. Ela é muito menina Carlírio. E pra finalizar, a própria Jiu-Chan colocou que o Meiro Patissire é muito bom. É um ótimo anime. E é mesmo. Gosta bastante. Então eu agradeço muito a vocês no chat ao vivo por terem comentado, por terem participado desse podcast, vamos dizer assim, carismático, né? Muito obrigado mesmo. Foi um podcast de indicação pro Carlírio parte 2 de um jeito diferente. Não tem isso. Tema livre? Enfim, vamos lá. Recadinhos do padrinho, você tem algum, Carlírio? Na verdade, meu recadinho vai ser o vídeo, né? Que é uma recordação. Aí eu acho que você vai querer ler aquilo que você colocou lá no WhatsApp. Do WhatsApp. Do que eu daí. Então tá. Vou começar por mim, então. Vamos lá pra 93ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. E já que é um podcast feito em algum sobre mim, ou melhor, sobre meus gostos de personagens de animes, mais especialmente as meninas Carlírio, eu resolvi fazer um convite ao passado para todos que estão nos escutando nesse momento, ou vendo pelo YouTube, né? Digo escutando porque depois tem o cast para ser baixado, né? Ou escutado pelo Spotify. Sim, vamos voltar para junho de 2016, que é o Dai Podcast número 30. Ia ser um tema e acabou mudando o tema. Por quê? Porque alguém, não me lembro quem, realmente não me lembro quem foi, trouxe uma pesquisa sobre que tinha sido realizada no Japão sobre quem era o Pokémon inicial mais inútil. Então a gente resolveu fazer um cast do Kyodai sobre aquilo. Foi milagre, ok. Obrigado. Parecia de coisa na capa, eu tinha que trazer. Aí... Para minha tristeza, no resultado da pesquisa, 1.400 e tantos japoneses, que era uma pesquisa restrita a japoneses, deixar isso bem claro, 1.400 e poucos infelizes, né, são infelizes, amo vocês, são infelizes, colocaram que a Chikorita é o Pokémon inicial mais inútil. Até aí, ok, transcorreu tudo no Kyodai 30 e fomos pro Kyodai 31, que era outro tema, duas semanas depois, já em julho de 2016. Só que nesse Kyodai 31, o saudoso JP, o João Paulo, ele fez uma montagem colocando uma certa frase minha quando eu estava comentando sobre o comentário da escritora no Kyodai 30, e que essa montagem ficou maravilhosa, porque pegou todo o meu hate em cima desses infelizes, se é que eu posso falar isso, e falaram essa, que fizeram essa aberração com a personalidade da Chikorita. Ela não merece isso, ela merece ser amada. Ela merece ser cuidada, merece ser protegida e não tratada dessa maneira hostil. Então, por isso que eu baixei esse vídeo lá no Vimeo, trouxe aqui, e eu pediria para o Evilásio colocar esse vídeo para todos assistirem, que é um vídeo curto, extremamente curto. Você colocou aqui, eu não tinha visto. É um vídeo extremamente curto, coloquei para você baixar e... Me dá um depois, segundinho aí. E é um vídeo que ficou, assim, maravilhoso. Eu agradeço o JP até hoje. Parece que ele não esteja mais no grupo lá e tal. Ele tá no grupo. Ele tá. Ele tá? Ele tá, tá assistindo então, palco tá a gente no domingo e tudo. Excelente. Então, JP, se você estiver escutando isso, assistindo, muito obrigado. Acham mesmo, cara. Isso aqui é, é isso mais... e aquela abertura do Recadinho dos Padrinhos com Netotin chorando, eu falando vai pro inferno, Netotin sumindo, sim, chorando. Maravilhoso. Maravilhosas lembranças, meu Deus do céu. Cá está, então eu vou soltar aqui. Eu não lembro se, okay, não sei se esse é áudio, mas vai estar. Vamos lá. Saiu. Acham que o Pokémon inicial mais inútil é a Chikorita? Não é só o Pokémon inicial, é o Pokémon favorito de todos, cara. É o Pokémon Master pra mim. Aí você pensa no Pokémon Master naquele estado, naquele rank. Eu queria matar esses 1400 de tá, tá saindo. Tá saindo. Então pronto, aí está aí. Está aí, feito, está aí, feito. Foi aí. Pra quem não viu, né? Tá aqui no. Maravilhoso. Tá aqui mais assim, maravilhosa lembrança, cara. Meu Deus do céu, isso aqui é eternizado. E agora eu vou passar a vez pro Evilásio pra trazer a notícia dessa sessão, nessa edição. Esse aí era baseado naquele vídeo do Cadê o Radifone, né? Bom demais. Enfim, eu queria trazer uma notícia aqui. É só pra dizer que, às vezes, a gente fala muito mal de estúdio japonês, né? E faz algum sentido. Só que eu queria trazer uma notícia que eu acho minimamente positiva, né? Vamos dizer assim. Que é foi uma entrevista, né? Com um dos colaboradores do estúdio Pierrot, né? E aí que ele falou, né? Que ele falou sobre melhorar condições de trabalho dos animadores, né? E aí eu queria trazer aqui rapidinho. Então... numa recente entrevista a Borderless, a notícia que eu peguei lá do AtakuPT, para quem quiser ver depois, Kiero Itsumi, diretor administrativo do estúdio Pierrot, falou sobre condições de trabalho dos animadores e o que o estúdio está a fazer para melhorar, né, as condições. O estúdio Pierrot é um dos estúdios mais conhecidos do Japão, tendo animado animes como Naruto, Boruto, Bleach, Black Clover, e sobre seus animadores o diretor falou: no passado, a indústria de anime era conhecida pelas suas reduzidas margens de lucro, e pode ter havido uma imagem de que se esperava que os criadores trabalhassem de uma forma que desrespeitasse as normas laborais. Mas hoje em dia, a gestão adequada do trabalho é essencial. A mentalidade de dar o melhor de si com coragem e determinação da era Showa já não se aplica. Aí ele falou que o Super Hero aumentou em 20% a remuneração dos animadores. Ele falou: humanos e não computadores criam anime. Então, se esses humanos ficarem exaustos, não há nada que possamos fazer. Esta forma de criar coisas não é sustentável a longo prazo. É por isso que, desde que entrei na Pierrot, fizemos revisões significativas nos salários e até aumentamos retroativamente o pagamento de horas extras em 20%. Acredito que nos temos a dedicar a melhorar as condições de trabalho. E aí ele complementa: quero que os criadores da área vejam mais comentários dos utilizadores quando vejo eventos como a apresentação internacional de Bleach Thousand Year Blood War. Todos ficam muito animados e isso realmente me emociona. É como, uau, eles amam tanto. Esse é o tipo de reação que quero mostrar aos criadores. Todos podem avançar de forma feliz e sustentável. A Pierrot pretende permanecer como um estúdio de anime no futuro. Né? Assim, eu acho que é... Assim, a gente, como a gente bate tanto na indústria, acho que é interessante às vezes depois a gente ver algumas iniciativas, mas que não sei se é o suficiente, né? Mas algumas iniciativas positivas sobre isso. É, eu gosto muito da fala que ele fala que humanos e não computadores criam anime. Acho que essa é a fala que eu mais também gostei. De toda a fala que ele falou, a mais importante pra mim é essa daí. Acho que as pessoas deviam saber. Ia ser legal, assim, que se alguns eventos de anime trouxessem pessoas de staff pra vir pra eventos, né? Porque a gente tem um comum... É muito comum focar muito nos dubladores, às vezes uma vez ou outra num diretor da vida e tal. Mas isso é legal, porque tem muita gente muito, muito importante, muito fora na indústria, que acaba no final nem sendo tão reconhecida, porque tá num trabalho que não tá tão à frente assim, das coisas, né? É, mas enfim, é isso, queria trazer essas notícias aí, pra não ficar sempre na tristeza das notícias mal sobre não, é perfeito, é bom ver que alguma coisa pode ser mudada pro bem, né? Alguma coisa pode ser feita para algumas pra pessoas vão falar, ah, mas o Pierrot ele não faz um trabalho bem feito. E é, pô, olha aí, tá dando dinheiro a mais pro pessoal pra uma extra. Então isso não pode. Tá vendo? Ah, vai cagar, né? Eu ia falar, mas a Nath falou antes de mim. Não duvido. Não me disse, é mente conectada. É. Não duvido. E a Nath, enfim, não duvido. Com certeza. Então aqui a gente encerra a 93ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Beleza, vamos para as considerações finais, mas antes queria falar das redes sociais da iniciativa Ikyodai. Visitem o Ikyodai nas redes sociais. Sei que a gente está meio parado, só o Twitter que está mais ativo, mas ainda assim visitem lá, de vez em quando aparecem coisas interessantes, né? Pretendo voltar logo a publicar coisas no Blue Sky e no Q, né? Mas enfim, visitem lá, arroba Ikyodai no TikTok, no X, né, o Twitter, no Ku e no Blue Sky, e arroba Iniciativa Ikyodai lá no Instagram. Também temos nosso canal do YouTube, onde está sendo publicado este podcast, onde ele é gravado e apresentado ao vivo, né? Mas também tem outros conteúdos lá, então visitem youtube.com/@iniciativaikyodai. E vocês podem mandar e-mails pra gente, se vocês quiserem, no iniciativaikyodai@gmail.com. Inclusive, se você tiver um blog ou cria conteúdo sobre anime, mangá e afins, né? E quiser, tiver interesse, né, em participar da Iniciativa Ikyodai e criar conteúdos colaborativos conosco, manda e-mail pra gente, iniciativaikyodai@gmail.com. Agora sim, considerações finais, começando pelos convidados, né? Então, Lucas. Sua consideração final. Olha aí. Podcast Pera Interna, gente. É isso, é um podcast que aconteceu aí. Minas Carleiras. Se tivesse mais Minas Carleiras no mundo, seria um mundo melhor. É isso que eu tenho. Opa! Com certeza. Com certeza. E é isso. Presidente. Então, assim, eu tô falando isso, mas muitas meninas carleiras que a gente falou, infelizmente, são meninas que foram maltratadas pela humanidade. Então, eu não sei, não. Tá? Pois é. Enfim. Ela foi maltratada pela humanidade, mas se toda a humanidade fosse menina carleiro, aí não tinha problema. Sim, aí sim, esse seria menino. Aí o normal seria ser maltratado. A que eu escolhi é pobre, gente. A humanidade vai ser pobre. Então, vamos lá, Ian. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo convite. Falamos aí de umas menininhas carleiro. Por incrível que pareça, não teve tantas lolis, mas elas existem, sim. Sim. E nunca pode faltar, né? Pelo amor de Deus. E é isso, fala pelo convite e até mais ver. É isso. Não sei me despedir das coisas, mas sei. Se a gente fosse fazer um podcast só de Lourdes Menina Carleira, ia ser também bastante lindo, velho. Ainda dava pra arrumar, todo mundo ia conseguir pelo menos uma, com certeza. Tem muitas Loli Carleira por aí. Muitos. Tá bom. Então, Joana. Foi um podcast legal, acho que o desafio, porque a gente sem falar tanto da menina carreira, que eu acho que foi legal esse desafio de escolher algumas, né, pra recomendar. Então, assim, foi um podcast divertido. A gente podia fazer outras coisas parecidas assim com outros membros do podcast. Ia ser legal. É isso. Tipo, a gente escolheu a menina carreira. Meninos Rafaela, por exemplo. É bom, porque é fácil. Meninos Rafaela é difícil. É difícil. Eu acho mais. Meninos, Rafaela, é fácil. Eu não meninos, sei. Meninos, Rafaela, é fácil. Pra não, eu falei meninos. Não. Eu falei meninos. Falei menino. Ah, é que tá. Assim, o meu Meninos Rafaela é geralzão, então acho que vocês conseguem muitos com personagens bem distintos, é inclusive. Fácil. É um personagem ético com a voz do Sugita. Eu acho mais fácil falar obras Nath do que bonecos Nath, porque eu não sei, é verdade. Que ela lembra demais os personagens pra ter um favorito. I don't remember them. I don't. Sem ofensa, amiga. E, enfim, não, mas podemos pensar aí, quem sabe, né? Eu não sei se seria o mesmo aspecto de menino ou menino. Não, acho que não funcionava não igual. Teria que ser outra coisa, outra temática. Mas, enfim, né? Wesley? É isso, muito bom o cast. É muito bom falar de personagens carismáticas e boazinhas. Visitem lá o meu canal do YouTube, canal do Wesley, e o Instagram e o TikTok da iniciativa que eu dei. Em breve vai sair. Ainda estou pensativo pela maldição da pobreza, viu, cara? Estou pensativo. É triste. É muito triste. É triste, mas boas pessoas. Comprar uma geladeira e a geladeira não coube. Menino, tô muito triste, cara. Olha. Então, Rafa, você que tá triste, por favor, fale aí. Você que tá triste. Que tá triste, né? Olha, eu só queria comentar o comentário do Luke, que ele disse que se o mundo fosse só de meninas Carlírio, ele seria um mundo melhor. Então, eu acho que eu ia me irritar muito com o mundo dele. É que nem eu falei. Mas você seria uma menina Carlírio, Nath. Nós todos seríamos meninas Carlírio, Nath. Você tem que entender que só existiria meninas Carlírio. Todos aqui seriam meninas Carlírio. A Rafaela menina Carlírio. Imagina assim, um Isekai que você foi pro mundo de meninas Carlírio. Aí isso é insuportável. Aí ia ser insuportável. Isso dá anime, hein? Isso dá anime. Isso seria isso anime. Insuportável. Eu não acredito que eu fui parar em um anime de meninas Carlírio. De meninas Carlírio, pois é. Não, calma. Tem que ser um título longo. Eu não acredito que eu tropecei e acabei sendo atropelado por um caminhão que me reencarnou em um mundo onde todas as meninas são, na verdade, uma menina Carlírio. E agora eu também sou uma menina Carlírio. Imagina o nome de japonês que eu ficaria, meu Deus do céu. Segue traduzir com certeza. Mas se eu fosse reencarnada no mundo só com meninas Carlírio, eu ia... Nossa senhora, eu ia viver em solidão, tá ligado? Você seria vilã desse mundo. Seria um bom Isekai, porque a Rafa gosta de Isekai. O Isekai da Rafa é: morri e reencarnei como uma vilã no mundo onde todas as meninas são meninas. A Nath ia ser a pessoa que ia maltratar todas as meninas. Exato. Ah, realmente ia ser a vilã desse mundo. E agora, eu sou a vilã que dá a elas um arco de desenvolvimento de personagem que as torna heroínas da história. Exato. Exatamente, bem isso mesmo. Eu ia fazer todas elas sofrerem mesmo. Ia ter depois um Isekai de uma pessoa que ia pro seu mundo porque gosta da vilã. Meu Deus. A Nath ia ser. Se realmente a vilã no mundo das meninas Carlírio, ela ia fazer maldade às meninas Carlírio. Ainda assim, eu perdoar a Nath. Eu queria deixar a Nath na mais puta. Porque são meninas Carlírio. Porra, ia ser um Yonkuma. Ia ser um Yonkuma. A última coisa que a Rafa ia gostar... Ia ser a Rafa fazendo maldades e as meninas perdoando ela do mesmo jeito. A última coisa que a Rafa ia gostar nesse pseudo do mundo seria ela receber o perdão de uma menina Carlírio. Ela ia achar isso intragável. Nossa, eu ia pensar, como você consegue? Eu acho que a Rafa não ia conseguir ser vilã por muito tempo. Depois ela só ia se isolar mesmo. Tristeza. Ia querer aprender magia e me isolar. Rezar pro Truque Clã não aparecer lá e mandar pro outro secar. Fez, enfim, Carlírio. Enfim. Ok, agradecendo a todos os meus ilustres amigos aqui presentes nesse cast, ao Ian, que aceitou meu convite feito 2 meses e meio atrás. Ou melhor, ele já tinha dito, não, eu quero participar desse cast. Ele olhou, quero, tá aqui, participou, é isso aí. Pois é, o cast ainda foi adiado e eu me mantive firme. Sempre serás bem-vindo, Ian, pode ter certeza disso. É isso. Obrigado a todo mundo, obrigado a quem nos escutou, agradecendo mais uma vez o incrível chat ao vivo desse cast, que foi maravilhoso mesmo. Adiantando um pouco, os próximos 3 temas do Kyodai, O próximo será o Kyodai 219, a ser gravado em 4 de março, com a nova lista do Kyodai, com o tema obras originais, animes que são originais, ok? Já fica eles que serão válidos. Você pode comentar antes já de sugerindo o seu anime original aí, pra gente ver. Isso. Aí no dia 18 de março, o KP 220, que a gente vai fazer uma prévia das novas regras do Golden Apple para esse ano, sobre o nosso entendimento quanto a personagens protagonistas e secundários em animes. Esse será o tema do Kyodai 220. Esse é da briga. E o Kyodai... E... Vai dar briga. Não sei, acho que certeza. Não. E... Vai. E... Ah, vai? E o Kyodai 221 a ser gravado no dia da mentira, o 1º de abril, que vai ser a análise final da temporada de janeiro. Um tema bem tradicional e bem sucinto. É todo mundo falar que adorou essa temporada. É, o pouco que eu tô vendo, eu tô gostando. Tô adorando. Não, pior que eu nem sei se eu vou poder ir, porque 1º de abril é aniversário da minha mãe. Não sei se a gente vai jantar. Olha. Eu vou falar bem da temporada. De toda forma, visite as redes sociais do Kyodai, da iniciativa Kyodai, igual o Evilásio bem mensurou poucos minutos atrás. Visite os blogs parceiros, os co-irmãos do Kyodai Podcast, que são Anime Coach e Netuin. E os parceiros de longa data, entre blogs ativos e inativos, canais de YouTube inativos e inativos. Vem por aí o Afilé do Brasil, o Shoujismo, o Show de Nanquim, o Anime Portfólio, e Opinando, o Kite Kure The First, Titrantos e tantos outros locais que valem a pena ser visitados, que todos eles têm uma história maravilhosa. Dito isso, obrigado mais uma vez a todo mundo e a gente se fala daqui 15 dias com o Kyodai 219. É isso aí. Então, só para terminar, então, agradecer a todo mundo, pedir para reforçar, né, de novo, visitem os blogs. O Opinando tá com um novo podcast aí, né, Luke? Só tem três edições. Meu sim, Opinando, tipo... Não, Rafa, calma, Rafa, não faz isso não, bota aqui. Começa agora o New Shin e Opinando, tipo... É isso mesmo? É, só curiosidade. O que tá vindo aí? Então, que a Rafa faz algumas vozes, né? Mas enfim. Visitem os blogs, parceiros. Obrigado a todo mundo. Obrigado pra todo mundo que comentou. Convite pra que comentem novamente nos próximos casts. Como eu disse, próximo, o Kader falou, né? Próximo vai ser animes originais, aquela lista de animes que todo mundo deve ver, na nossa opinião. Então, se você quiser indicar, indique lá. Deixando bem claro que quando a gente fala anime original, quer dizer que não é adaptação de nenhum outro produto. Então, não pode ser baseado em jogo, nem quadrinho, nem light novel, nem nada. Nem nada. É totalmente o estúdio decidiu fazer. E é isso. Então, vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau. Não vai falar do Discord? Visita o Discord, Opinando. É pra discordar naquele lugar lá, pronto. Então, vocês podem discordar, mas também podem concordar. E assistir junto com conosco, ou participar junto conosco das calls de anime que acontecem todos os domingos, às 8h30 da noite. Começando às 8h30 da noite, né? E indo até a hora que der. A hora que precisar. Porque geralmente a gente atrasa. Mas a gente tá vendo três animes, a gente sempre vê três animes por temporada. Essa temporada a gente tá vendo... Quais animes, Rafa, que a gente tá vendo nessa temporada? A gente tá vendo Kusuriya no Hitorigoto, Nozomano, que é o Undead Adventure, em inglês, no Crunchyroll, e Seven Loop, é muito grande e eu não vou lembrar o nome, que nem a Jotia fez no comentário dela. Ou você pode dizer que a gente tá vendo só dois, né? Que é... Exatamente. Que é sempre aí o Kusuriya no Hitorigoto. Undead Loop. Isso aí. É isso, pessoal. Um abraço a todos. Agora sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Pronto. Ok.